Beleza. Podemos só ligar. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, como estavam vendo ontem, um filósofo levanta algumas perguntas e propõe algumas respostas. O que o filósofo seguinte pode fazer é, em primeiro lugar, não fazer nada, não prestar atenção. A segunda coisa é rejeitar ou criticar as questões, a formulação das questões. A terceira é aceitar as questões e rejeitar as respostas. E a quarta é colocar as questões e as respostas num outro plano mais abrangente, onde, não sendo rejeitadas, elas são, no entanto, modificadas, elas mudam de significado. É mais ou menos isso que nós estamos tentando aqui fazer com esta análise do Roger Scruton, que ela é correta, é verdadeira em todos os seus pontos. E eu só gostaria, vamos dizer, de ampliar um pouco o quadro histórico no qual isso está sendo colocado, porque ele está descrevendo uma situação específica que aparece no século XX e com a qual ele se defronta logo na sua juventude, ao ter contato com este pessoal do maio de 68, o que motivou depois vários escritos dele, entre os quais o Thinkers of the New Left, que é um livro brilhante. Ao passo que eu gostaria de ver isso numa perspectiva de pelo menos 3 ou 4 séculos, ou seja, encarar este fenômeno como o resultado ou um prolongamento de certas tendências que vêm na filosofia desde o início da modernidade, tá certo? Então, o que nós observamos com esse negócio de desconstrucionismo é uma espécie de crise da modernidade que começa a se comer a si mesma e se autodestruir de algum modo, clamando por uma espécie de um recomeço radical em filosofia. Um recomeço que, na verdade, retomaria certas questões que foram colocadas já na mesma época do Renascimento por autores como o próprio João de São Tomás, que nós mencionamos aqui, representando uma linha de investigação que foi absolutamente perdida e baseada em certas observações que hoje nos aparecem até de senso comum, mas que durante 2 ou 3 séculos foram completamente ignoradas. Então, a primeira coisa que nós observamos nesse período é a confusão entre a apreensão de uma essência e a construção do conceito correspondente. A construção do conceito é apresentada como se fosse ela mesma a única maneira de você chegar a uma essência. E isto vem eminentemente de uma má interpretação da teoria da abstração de Aristóteles. Aristóteles dizia que você apreende um ente pelos sentidos e a imagem que se conserva na sua mente, na memória, é essa que é trabalhada pela inteligência para você, da forma sensível, você abstrair a forma inteligível e dizer o que a coisa é. Acontece que isto não é um processo temporal, não é uma coisa que acontece uma depois da outra. Ou seja, primeiro você aprende uma coisa, depois você guarda a memória, depois você vai examinar a imagem da memória e daí você vai criar o conceito. Não, não é, realmente não é assim. A sequência que ele descreve é uma sequência meramente lógica e não temporal. Então, é claro que você, ao tentar extrair de uma imagem o conceito da coisa, o conceito que está embutido na coisa, você apela à imagem que está na sua mente e não diretamente àquela do sentido. Porém, não quer dizer que transcorreu um tempo entre isso aí. Por exemplo, se eu estou observando um gato, o gato está instantaneamente, ele está ao mesmo tempo dentro dos meus olhos e ele está na minha mente, está na minha memória. Quer dizer, não são coisas absolutamente separadas. Quer dizer, se eu não tenho nenhuma reação mental àquilo que eu estou vendo, então, na verdade, eu não vi nada. Ou seja, entre a visão... Vamos chamar a primeira coisa só de visão do gato e a percepção do gato. Quer dizer, a visão está só nos meus olhos, mas a percepção está na minha mente, no meu cérebro, se quiser. Mas essas duas coisas são instantâneas, são, na verdade, a mesma, tá certo? E o ponto importante é esse. Não existe nenhum objeto, nenhuma forma que possa se apresentar para você sem que, no mesmo instante, ela te mostre a essência da sua espécie. Porque se faltar nela algo para pertencer àquela espécie, então ela é uma outra coisa. Quer dizer, o primeiro gato que eu vejo é um gato inteiro, e, portanto, ele tem todas as características essenciais da espécie, só não tem as características acidentais. Mas para ter as características acidentais, ele precisaria ser não um gato, e sim todos os gatos existentes, possíveis e imagináveis. Isso é obviamente impossível. Isso quer dizer que essência ou espécie, quer dizer, o fato de que em latim a palavra espécie significa imagem, já deveria nos esclarecer quanto a isso. Quer dizer, a forma está na própria imagem, tá certo? Agora, a transformação desta forma num conceito dizível, bom, este é outro problema, mas a formação do conceito nada acrescenta àquilo que foi percebido em primeiro lugar. Apenas transpõe, você faz uma espécie de, como é que se diz, de transfiguração do conteúdo percebido num conteúdo dizível. E isso, em princípio, não deve alterar nada. Porém, o fato de que essas duas etapas ou duas camadas do processo sejam distintas, embora não separadas, isso causou uma confusão dos demônios já no começo da modernidade, e essa confusão se propagou por dois ou três séculos. Né? E a confusão é a seguinte: quando você percebe um objeto, você percebe, segundo se pensava na época, apenas uma forma singular, não um conceito geral da espécie. Ou seja, você só capta entes singulares, você não apreende a noção geral. Eu digo, mas escuta, não é possível você apreender um ente singular apenas na sua singularidade. Isto não existe absolutamente. Não há nenhum ente que você possa apreender apenas como singular, porque nenhum ente pode existir assim. Quer dizer, nenhum ente pode existir sem ele pertencer a alguma espécie. E a forma da espécie tem que estar apresentada já no primeiro instante em que ele se apresenta. Então, você pensar assim, nós temos as ideias gerais, mas os sentidos só apreendem os singulares. Isto foi, vamos dizer, esta questão foi o mote, foi o leitmotiv da filosofia durante dois séculos, onde o problema era exatamente esse, saber como nós adquirimos ideias gerais se os sentidos só nos dão os singulares. E ficaram discutindo isso, mas a própria premissa que está embutida na questão está errada. Nós jamais aprendemos o singular como tal. Quer dizer, você aprender uma singularidade absoluta, bom, isso nunca ninguém conseguiu. Tudo o que você percebe é alguma coisa, e aquilo que ela é se apresenta na sua forma. Vamos supor que fosse uma forma absolutamente ininteligível. Está certo? Eu digo, bom, você a apreende como ininteligível e não como uma singularidade absoluta. Você a apreende como, vamos dizer, uma espécie de absurdo. Existem muitos absurdos, mas você diz, bom, isso é uma coisa absurda, isso não é nada. Tá certo? Existe a possibilidade de infinitas formas da absurdidade ou do nada, e você está aprendendo uma delas. Né? Portanto, o ente singular, a sua forma sensível e a sua forma inteligível, tudo isso é percebido junto, e é sempre assim. Se alguém já teve uma experiência diferente, me conte. Né? Quer dizer, eu percebi uma coisa que era uma singularidade absoluta e que, portanto, não era nada. Digo, no mesmo instante, você já classificou como nada. Você já percebeu como um nada. Né? Ou seja, algo que não corresponde a nenhuma forma conhecida. Digo, e se for, vamos dizer, um objeto totalmente novo, que não corresponde a uma forma conhecida, ele por si mesmo se impõe como uma espécie. Parece uma espécie nova de entes que você não conhecia. Você não sabe se essa espécie tem outros membros. Ou seja, se ela é um conjunto unitário, tem apenas uma espécie que só tem um membro, ou se tem outro, você não sabe. Mas que ela é uma espécie é porque ela tem uma imagem, e se tem uma imagem já é uma espécie. Estão entendendo? Isso é uma coisa tão óbvia, né, que é difícil entender como isso pôde escapar a tantos filósofos. Em Aristóteles, essas duas coisas estavam bem juntinhas. A teoria da abstração de Aristóteles, ela não dá margem a você imaginar que este processo transcorre no tempo. Ela apenas está descascando várias camadas lógicas do mesmo processo. Quer dizer, uma coisa, de fato, uma coisa é você perceber com os sentidos, outra coisa é você ter esta imagem na sua mente, na sua memória, e outra coisa é você analisar o que esta imagem tem de constante para você poder, então, expressar o conceito. São camadas diferentes, mas não quer dizer que seja um processo distinto, diferente no tempo. Um processo que transcorre no tempo. Quer dizer, hoje eu vejo um gato, amanhã eu conservo a imagem dele na memória, depois de amanhã eu começo a analisá-lo e no fim da semana eu tenho o conceito. Não é assim. Não é isso? Também, quer dizer, há uma diferença entre o que é o conceito e o que é a sua definição. Quer dizer, a definição é realmente uma expressão verbal. Tá certo? E o conceito pode estar num terreno meio indistinto entre a imagem e a expressão verbal. Então, o mesmo conceito pode se expressar através de muitas definições diferentes, tá certo? Umas mais precisas, outras menos precisas. Quer dizer, você tem claro que você tem um problema aí da expressão verbal e da precisão maior ou menor da sua expressão. Mas isso não modifica essencialmente o que estou dizendo. Quer dizer, o ponto é este, né? Quando depois Kant diz, nós só podemos ter, por um lado, a percepção sensível dos singulares, e por outro lado nós temos ideias gerais que vêm da razão pura, tá certo? E essas coisas têm que ser encaixadas, ou seja, só existe intuição sensível, intuição dos singulares sensíveis, não existe intuição intelectual, não existe intuição das espécies gerais, dos conceitos gerais, dos universais. Isto é impossível. Quer dizer, a intuição sensível. Se fosse assim como ele diz, então de fato haveria um problema. Por um lado, nós temos a razão, que só lida com ideias gerais. E por outro lado, nós temos os sentidos, que só nos dão singulares. Onde é que vai juntar tudo isso aí? Ele diz, vai ter que juntar na imaginação. Digo, mas isso seria um trabalho sem fim. E você jamais teria a garantia de que essas coisas estão realmente encaixadas. Tá certo? Só que o que ele chama de intuição sensível é o que eu chamo de impossibilidade absoluta. É impossível você ter a intuição de qualquer objeto ou ente na sua pura singularidade. Não existe isso. Você vai ter a intuição da forma. E a forma já tem automaticamente a expressão imediata da sua espécie. Ela é uma espécie. Não é isso? Se essa espécie tem outros membros ou não, vai ser outro problema. A partir do momento que eu vi um gato, eu vi uma nova espécie. Tá certo? Essa espécie pode ter, eventualmente, só um membro. Aí, mas isso não quer dizer que ele seja uma singularidade absoluta. Mas, tudo aquilo que existe é a imagem de uma espécie. Né? Por isso mesmo, os latinos já sabiam o que dizia quando chamava espécie, que eu chamava a imagem de espécie. Mas, então, esta confusão foi a que alimentou a discussão de racionalistas e empiristas durante 2 séculos e que culmina, então, na solução dada pelo Kant. A solução dada pelo Kant é que o nosso conhecimento não precisa refletir os objetos exteriores, porque, ao contrário, o conhecimento é que cria a norma a qual esses objetos devem se submeter. Então, em vez de o conhecimento ser uma imagem do mundo, é o mundo que é uma imagem do conhecimento. Eu digo, bom, mas isso aí você inverter o problema. Inverter o problema não é resolvê-lo. Mas, porque sempre restará este problema. Se por acaso o conhecimento que nós obtemos funciona, tá certo? Por que que é? Porque ele corresponde ao mundo exterior? Não pode ser. Então é porque ele corresponde ao nosso modo de perceber, o qual é universal, todos os homens percebem do mesmo jeito. Então, por exemplo, as leis de Newton funcionam, não porque elas correspondem à estrutura do mundo, mas porque todos nós percebemos as coisas do mesmo jeito. Se o mundo for totalmente diferente, bom, então estamos todos enganados juntos e jamais saberemos. Isso evidentemente não é uma solução, isso multiplica o problema formidavelmente. Quer dizer, se antes eu pensava assim, bem, o meu conhecimento pode estar enganado porque ele não corresponde à realidade do mundo. Agora, o problema é, nós todos podemos estar enganados juntos e jamais saberemos. Então me parece que o problema aumentou. Isso é mais de solução, né? Chega a ser cômico de algum modo. Quer dizer, ele diz: o nosso conhecimento, ele não é verdadeiro, mas ele é válido, porque ele é válido para todos os seres humanos e para todos os seres pensantes. Eu digo: como é que você vai saber de outros seres pensantes? Eu não sei se existem outros seres pensantes. E também os seres pensantes podem estar todos enganados junto conosco, os anjos, os demônios estão todos enganados também. Né? E nós só vemos as coisas assim porque o nosso aparato de percepção é idêntico, a nossa razão é idêntica. Bom, isso aí evidentemente não resolve o problema, mas não precisa resolver o problema porque o problema não existe. Essa contraposição de racionalistas e empiristas, ela se baseia todinha, como eu disse, na confusão entre a apreensão de uma essência e a construção de um conceito. Inúmeros manuais de lógica, até recentemente, eu usava, por exemplo, muito o do Louis Liard, que foi usado no Brasil, foi publicado pela Companhia Internacional, foi muito usado nas universidades, descrevia o processo da formação dos conceitos por indução e por comparação. Quer dizer, você vê um objeto, compara com outro, e daí você abstrai as características comuns, né? Só que isso, evidentemente, é impossível de fazer, porque o que do primeiro eu vou comparar com o segundo? Aí, se eu posso comparar, por exemplo, o tamanho de um com a forma do outro, ou a posição de um com a cor do outro, e assim, isso nunca vai terminar. Então, eu consigo fazer a comparação porque eu apreendi a forma. E para fazer a comparação, o que eu estou comparando? Entes singulares separados? Não, estou comparando formas. Já estou comparando espécies para saber se o novo objeto que eu percebi pertence à mesma espécie do primeiro ou se é uma coisa completamente diferente. Então, você vê, este resíduo kantiano, ele está presente em toda a filosofia moderna. Se você observar desde o século XIX até agora, a ideia, por exemplo, de que tudo que nós percebemos é uma filtragem que nós fazemos através, vamos dizer, do nosso esquema perceptivo e dos esquemas da nossa razão, essa ideia pervade toda a filosofia e tem centenas de filósofos procurando descrever quais são essas formas a priori, quais são esses esquemas inatos que emolduram e determinam tudo que nós percebemos. Tá certo? Então, vamos dizer, a lista de formas a priori que apareceram é imensa. Se você pegar, por exemplo, a teoria da ideologia de Karl Marx, o que é? É uma forma a priori. Quer dizer, você nasce numa certa classe social, então você é impregnado da ideologia daquela classe e tudo o que você vê é pelo prisma daquela ideologia. Tá certo? O que é o inconsciente do Freud? É uma forma a priori. Quer dizer, você tem lá o id, ego e superego e eles determinam tudo o que você vai ver e você já está emoldurado dentro desse esquema pelo resto da sua vida, exceto o único que escapa é o Freud, que sempre tem isso. O descobridor da forma a priori sempre está além dela, né? Então todos assim com a cabeça emoldurada dentro das formas a priori, mas tem o primeiro neguinho que eu escapei, eu estou vendo, está lendo o que vocês estão vendo. Tudo isso, todos esses fenômenos, eles existem, mas eles não têm esse alcance, tá certo? Vamos dizer, a ideia mesmo de uma descrição completa do esquema perceptivo e racional do ser humano pressupõe que alguém se coloque acima disto e enxergue o que ninguém mais enxergou. E isso é não só impossível, como é totalmente desnecessário. Como eu disse já na primeira aula, se o fato de nós percebermos as coisas como percebemos, por termos este esquema perceptivo e não outro, se isto, por acaso, prejudica a objetividade do nosso conhecimento, prejudicará também a objetividade de qualquer conhecimento que obtenha a partir disso, inclusive o conhecimento crítico, científico, etc, etc. Então, se nós estamos enganados, então a ciência também está enganada junto conosco, o filósofo crítico também está enganado. Então, é uma hipótese tão, tão doida que nós podemos afastá-la, no mínimo, como improvável, né? Então, é improvável que estejamos todos enganados até o advento de Descartes, de Kant, etc, etc. Vocês verão que no período moderno, cada filósofo que aparece, ele aparece com a ideia de criar um novo sistema total que vai abolir todos os anteriores e inaugurar uma ciência universal. Descartes tem essa pretensão, Spinoza tem essa pretensão, Leibniz tem essa pretensão, Kant tem essa pretensão, todos eles têm. E no fim, tudo que eles fizeram foi produzir mais uma filosofia, mais outra, mais outra, mais outra. Tá certo? E até quando aparece o negro dizendo que vai vir o fim da história, a história continua. Então, houve algo de errado nesse período. Tá certo? E a duras penas nós estamos despertando disso e redescobrindo velhas verdades que para Platão e Sócrates não era novidade alguma. Porém, quando você vê dentro deste panorama um filósofo examinar um certo conjunto de fenômenos culturais como é que está fazendo o Robert Scruton aqui e criticá-lo em profundidade, bom, a profundidade da crítica irá até, vamos dizer, a profundidade que ele próprio pode alcançar. Quer dizer, não vai sair de dentro do esquema da filosofia analítica e, portanto, longinquamente não vai sair do kantismo. O que não permite, quer dizer, que essa crítica tenha a contundência absoluta que nós precisaríamos ter para nos livrar desses fantasmas. Então, por exemplo, quando ele lê um parágrafo de um desses autores, o Lacan, o Baudrillard, e vê que aquilo é absurdo, eu, quando leio, eu não vejo absurdo ali. Eu vejo uma tremenda sacanagem. Não é absurdo. Se você analisar o que eles estão dizendo, aquilo não é um nada. Eu vou dar um exemplo que tem mais adiante aqui. Eu não sei a que página corresponde isso aí, mas é onde ele cita o Baudrillard. Aqui, ela começa assim. Eu paro aqui e começa. Se virmos. Ele usa o expressão meta merda. E daí mais adiante tem. A ciência explica coisas. Foi a Note bem, a ciência explica coisas que foram recortadas e formalizadas de antemão, de modo a assegurar que elas irão obedecê-la. A objetividade nada mais é do que isso. E a ética que vem com sancionar esse conhecimento objetivo não é nada mais do que um sistema de defesa e ignorância imposta, cujo objetivo é manter esse círculo vicioso intacto. Inclusive, vai falar círculo, está errado aqui, faltou o R, círculo. Leram esse parágrafo? Isso é... está repetindo uma frase do Baudrillard, que para ele, vamos dizer, expressa toda a absurdidade dessa corrente de pensamento desconstrucionista, etc. Porém, o que o Baudrillard está dizendo é estritamente verdade. E esse é que é justamente o problema. A crítica que o Baudrillard faz a toda a ciência, ela é verdadeira. Porque o que é ciência? Ciência consiste em você delimitar um certo campo de fenômenos que você vai estudar. E a delimitação só é possível se você lançar a hipótese de que os fenômenos deste campo obedecem a alguma lei ou regularidade. Portanto, é a hipótese da regularidade que determina o recorte do campo. E daí você vai verificar se, de fato, experimentalmente, isto acontece. Mas acontece que a sua observação já está delimitada pelo recorte que você fez. O que o Baudrillard está dizendo é estritamente exato. Não há outra maneira de fazer ciência a não ser isso. Ou seja, que fenômenos você vai estudar? Você diz, por exemplo, eu vou estudar as tartarugas. Então, é porque você supõe que existe uma espécie chamada tartaruga e que elas funcionam de acordo com uma lei ou regularidade que determina a sua forma, a sua conduta, etc, etc, etc. Então, ou seja, as conclusões a que você vai chegar, elas já estão de algum modo enunciadas na própria delimitação do campo. E só o que resta é verificar se isso funciona ou não. Quando funciona, você acha que você descobriu a verdade. Toda a ciência funciona assim. Não há como funcionar de outra maneira. Tá certo? Então, o que acontece é que nenhuma ciência pode ter, vamos dizer, a radicalidade de pretender uma certeza absoluta. Tá certo? Então, pelo fato mesmo de que você fez esse recorte inicial, né, o alcance das suas conclusões já está limitado àquele mesmo recorte, não vai poder sair disso, não tem como você transcender, né? No entanto, a todo momento transcende. Ou seja, a todo momento, cientistas tiram conclusões que vão para infinitamente além do campo recortado. E este é que é justamente o problema. Então, aí eu digo, o Baudrillard está montado na razão, não há nada de absurdo no que ele está dizendo. Mas parece absurdo a uma mente que foi formada na escola analítica. Porque, como ele bem disse, a escola analítica se apresenta como um prelúdio à ciência. Vamos dizer, o dogma fundamental da escola analítica é que só são válidas aquelas afirmações que o Wittgenstein chamava de proposições atomísticas, quer dizer, uma proposição isolada que por si mesma, independente de qualquer outra coisa, pode ser verificada na experiência. Por exemplo, a vassoura está atrás da porta. Eu posso abrir a porta e ver se a vassoura está lá e digo, bom, então isso confere. E eles dizem que só são válidas afirmações deste tipo, e que as afirmações deste tipo são justamente as que são estudadas pela ciência, porque é o método experimental que vai fazer a verificação. Eu digo, bom, tudo isso está muito certo. E as coisas realmente funcionam assim. Só que, para que elas funcionem assim, é necessário que funcione também o mecanismo da abstração tal como Aristóteles o descreveu. E ele, por sua vez, não tem como ser justificado científico por nenhuma ciência em particular. Então, quer dizer, você tem uma premissa filosófica que está embaixo de toda a ciência possível, tá certo? E que, por sua vez, não pode ser averiguada, não pode ser verificada pelos métodos de nenhuma outra ciência. Você precisa de um método mais profundo e mais sólido, né, que fundamenta a própria possibilidade da ciência. Não é isso? Então, o fato é que o Scruton está hesitando, ele está dividido entre a sua experiência primeira, que foi a experiência da literatura, que segundo ele expressava o que ele chama da verdade da vida. Ele disse que isso é a verdade da vida. Mas linhas adiante ele vai dizer, bem, examinada pelos critérios da escola analítica, essas proposições, nessa própria literatura, não se pode dizer nem que sejam verdades. Elas são apenas expressões de sentimentos subjetivos. E de muito bem, mas se um sujeito expressa o seu sentimento subjetivo desta ou daquela maneira, e eu digo, isto corresponde ao espírito da época, ou isso corresponde a uma experiência geral, isto já é uma afirmação objetiva, né? Que ou é válida ou não. Então, se nós fomos pelo método da escola analítica, nós não podemos sequer dizer que a literatura expressa um sentimento geral. Como é que eu sei que é um sentimento geral? Eu dizer que tal sentimento é geral, não é por sua vez a expressão de um sentimento, mas a expressão de um fato. É? E se os fatos só existem para as ciências específicas, as quais só lidam com proposições atomísticas, eu jamais vou poder saber se tal coisa expressa o espírito de uma época ou não, porque eu precisaria, para isso, usar de uma verificação estatística e absolutamente impossível. Então, você vê, o problema do Scruton é ele está dividido entre o que ele sente como verdade e aquilo que ele pode expressar como verdade nos termos da escola analítica. Isso quer dizer que o aparato lógico que ele usa, que é o que ele aprendeu com a escola analítica, permite, claro, como ele diz, descobrir o bullshit, que o Alessandro traduziu como besteira, mas o mais certo seria o besteirol, né? É mais genérico, bullshit. O lero-lero, o pataquada, o lero-lero, besteirol, né? De fato, permite captar essas besteiras, vamos dizer, individualmente. Você desmantela aquilo com maior facilidade. E, no entanto, pergunto eu, mas isto permite um diagnóstico geral da nossa época e do que está acontecendo e de por que tudo isto veio a acontecer? A mim parece que não. Quer dizer, você vai, essa crítica, esse exame que ele está fazendo, vai ter que se deter no exame dos besteiras individuais, uma por uma, tá certo? Como ele faz no livro Thinkers of the New Left. Ele vai pegando um por um e mostrando que tudo que esses caras estão falando é absurdo. Mas, se nós perguntarmos de onde saiu tudo isso, por que, que nós chegamos a isso? Não há explicação. E a explicação para mim é o seguinte: a mesma inspiração que gerou a escola analítica leva a tudo isto. E essa inspiração vem da disputa entre racionalistas e empiristas e da sua solução, ou pseudo-solução, dada por Kant. Quer dizer, todo o pensamento moderno está aprisionado dentro disto, que é a divisão irrecorrível entre o sujeito e o objeto. Quer dizer, tudo aquilo que é subjetivo e que, às vezes, para o indivíduo é o mais importante, como para o Scruton, nessa experiência da literatura, foi o mais importante da vida dele, tudo isso não tem validade objetiva, tudo isso não é verdade, tudo isso é apenas expressão de sentimentos. Então, ainda estamos dentro do mundo kantiano, onde tudo o que para nós é o mais importante é apenas expressão de um sentimento ou de uma fé e escapa do reino da verdade. E tudo aquilo que é do reino da verdade são apenas, vamos dizer, proposições atomísticas sobre coisas que não têm grande importância. Quer dizer, esse é o drama da modernidade, mas esse também é o drama do Roger Scruton. E foi justamente esta revolta desconstrucionista foi um meio de tentar sair disso na base do desespero. É? Na base de você negar todo o conhecimento e mudar a clave da discussão para um outro domínio onde a objeção racional não tem alcance, que é o domínio da disputa de poder. Então, quando eles apelam a esse método da totalização, não há o que você objetar contra eles. Você dizer que eles são loucos, eles vão dizer: bom, mas toda a ciência psiquiátrica que você está usando para me diagnosticar como louco é apenas um esquema de poder concebido pela burguesia para me dominar. Então eu não posso discutir nesta clave, mas é da loucura ou da sanidade, porque isso é uma camisa de força que você está vestindo em mim. Então, num instante, toda a discussão se desloca para uma questão de poder, de como lidar com isto. Então é aí que você percebe que toda esta crítica do Scruton, toda ela é verdadeira. Mas, para o representante do desconstrucionismo, isso tudo não quer dizer nada. Porque ele escapa de tudo isso dizendo que o Scruton é mais um representante da burguesia que está querendo me oprimir. E aí não tem mais jeito. E o problema da nossa época é justamente este. Quer dizer, como vamos lidar, né, com pessoas que só nos veem através deste prisma que nos torna seus inimigos e seus opressores, mesmo quando são eles que estão nos oprimindo. Você quer ver uma coisa que aconteceu hoje? Eu tenho aqui até separei aqui para dar um exemplo. Por ordem do Ministério Público, o governo do Rio recolhe cartilhas homofóbicas e suspende fóruns religiosos. A Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro recolheu as cartilhas católicas Keys to Bioethics, Chaves para a Bioética, distribuídas durante o 10º Fórum de Ensino Religioso, alegando que tinham conteúdo homofóbico. Qual é o conteúdo homofóbico? São frases como: a teoria do gênero subestima a realidade biológica do ser humano. Reducionista, ela supervaloriza a construção sociocultural da identidade sexual, opondo-se à natureza. Isso foi considerado homofóbico? É? Então, essa é pura discussão filosófica. Então, o que eles vão fazer? Vão discutir conosco? Não, eles proíbem a distribuição. É? Então, ela não precisa ser crime ainda, ela já é tratada como se fosse, daí passa a ser. O que é isso? Totalização. É o método da totalização. Né? Eu defino um conjunto de procedimentos e atitudes pela raiva que ele me inspira. e pelo meu desejo de destruí-lo. Então ele passa a se constituir um fenômeno e ele adquire uma certa objetividade baseada na sua reação à minha agressão. Então, é claro que com isso nós vamos parar muito longe da discussão filosófica. Não é isso? E quando o indivíduo está firmemente disposto, né, a manter esse tipo de atitude até o fim, nenhuma discussão é possível com ele. Mas tem uma coisa que é possível fazer, é possível assustá-lo. É possível levar o jogo dele a sério e dizer, ah, eu sou o teu opressor, então agora eu vou te oprimir mesmo para você saber o que é. Aí funciona. Então, só uma coisa funciona aí. É a extinção de comportamento. Quer dizer, não deixar o indivíduo fazer isso. Quer dizer, ele começa a fazer, você já o reprime. Como o processo da totalização, ele só adquire credibilidade para o seu próprio praticante na medida em que a vítima acusada começa a se comportar exatamente do jeito que você estava prevendo, é só você se comportar de uma outra maneira, tá certo? Que desmantela o esquema inteiro. Ele espera, então, que você, como opressor, você seja facilmente destruído. Porque você vai ficar sem meios de defesa, você não vai ter o que alegar e você vai cair na espiral do silêncio. É só você não fazer isso que paralisou o esquema. É só você agir como um opressor efetivo, não é isso? E acaba a conversa. Então, no instante em que o indivíduo pratica a totalização, ele está crente que ele pode te vencer mediante isso. Ele está crente que você vai ser pego de calças na mão e vai ficar enfraquecido por isso. Eu digo, mas e se você sair fortalecido? O que acontece? Então, isso quer dizer que o problema real foi parar muito longe desta descrição que o Scruton está dando, se bem que essa descrição seja inteiramente verdadeira. Só que ela pegou esse processo no começo. Diante de um fenômeno como esse que eu acabei de descrever aqui, um filósofo não tem mais nada a dizer, porque o problema não é mais filosófico. O problema é se, como dizia Marx, né, saiu das armas da retórica para a retórica das armas. Quer dizer, é um problema de violência mesmo, né? Então é evidente que você opor, vamos dizer, a retórica às armas não vai funcionar de maneira alguma. Mas quando falando em armas aqui, nós estamos falando de armas de natureza puramente psicológica, agressão psíquica. Né? Então a agressão psíquica só pode ser desmantelada por outra agressão psíquica mais forte. Não há mais nada a fazer. Porém, o fato é que toda a cultura moderna leva a isto aqui. Ela não tem outra saída. Quer dizer, que se nós chegamos àquele ponto em que, vamos dizer, tudo aquilo que para mim é a verdade da vida, transposto em linguagem científica, não pode sequer ter a pretensão de ser verdade, então é evidente que a busca da verdade acabou e começa a disputa pelo poder. Ou seja, tudo se politiza, no sentido do Carl Schmitt. Carl Schmitt define a política como aquele campo da atividade humana onde nenhuma arbitragem racional é possível e onde só resta juntar os amigos contra os inimigos. Se você chegou, vamos dizer, numa situação onde as questões fundamentais são totalmente insolúveis, acabou a busca da verdade. Começou alguma outra coisa. Então, é claro que esta atitude, vamos dizer, de recusa do conhecimento, esta atitude de opção pela luta pelo poder, se tornou inevitável em função do quê? Da própria escola analítica. Ela criou essa situação. Se tudo aquilo que é mais fundamental para nós não pode ter sequer a presunção de ser verdade, mas é apenas subjetivo, bom, então estamos todos no reino do subjetivo e só resta fazer com que a minha subjetividade se imponha à sua. As coisas serão assim, porque eu quero que seja, e ponto final. Então, Então, isso aí que o Carl Schmitt chamava de decisionismo. Quer dizer, alguém tem que tomar a decisão. Essas coisas não têm uma solução racional, é preciso apelar para uma decisão, para uma imposição da vontade. Carl Schmitt escreveu isso na década de 30. Mas tudo o que aconteceu depois e todo este conjunto de fenômenos que o Scruton está analisando aqui reflete exatamente isso, quer dizer, o império mundial do decisionismo. Só que para sair disso, quer dizer, existem duas vias, quer dizer, tem uma via política, então, lutar contra um decisionismo impondo um outro. Quer dizer, por que tem que ser a sua vontade que vai prevalecer? Por que não a minha? É? Então, isto é geralmente uma coisa para a qual os indivíduos não estão preparados. Né? Eles estão acostumados com uma situação na qual sempre o opressor é o mais fraco. Você vê que coisa. Eles não estão preparados para lidar com um opressor forte. Porque contra um opressor forte, você não pode, vamos dizer, se opor de maneira ostensiva. Então você tem que fazer de conta que você está fazendo uma discussão filosófica. Agora, quando você sente que o opressor é fraco, daí você diz que discussão filosófica coisa nenhuma, eu só quero te matar, que é exatamente o que estão fazendo agora. Então, eles só estão preparados para lidar com o pseudo-opressor fraco. Eu lhe dou um exemplo, por exemplo, a tal da família patriarcal. Você conhece alguma família patriarcal? Daquele tipo siciliano que você vê nos filmes? Você conhece alguma na sua vida? Eu nunca vi nenhuma. O que você vê hoje é a família nuclear, que é um papai, uma mãe e um aparelho de televisão. Os filhinhos e o aparelho de televisão. Não é isso? E o celular. É? E o celular. E o celular, exatamente. Família patriarcal, eu falo, bom, eu acho que eu vi um restinho na minha família quando eu era pequeno. Né? Eu falo, aquela família grande, que tem lá o patriarca velho, que manda em todo mundo. Hoje, isso é um privilégio de famílias muito ricas. Só famílias muito ricas são patriarcais. São raríssimas, né? E são essas famílias patriarcais que financiam a luta contra a família patriarcal dos outros. Então o pessoal está tentando destruir uma coisa que já não existe mais. E eles tentam destruir precisamente porque ela não existe mais. E principalmente porque ela não vai oferecer resistência. Digamos, por exemplo, também a homofobia. Mas cadê os crimes homofóbicos? Diz, olha aqui, 100 homossexuais foram mortos no ano passado. Eu digo, sim, mas 70 mil brasileiros foram mortos no meio disso, tinha 100 homossexuais. Você vai dizer que existe uma onda de ódio homofóbico? O ódio homofóbico não existe, e é por isso mesmo que ele é combatido. Então, porque é preciso você incluir nele outros fenômenos que não tem nada que ver, mas que você também odeia. É a totalização de novo. Isso quer dizer que o simples fato de você dizer, né, a teoria do gênero subestima a realidade biológica porque reduz tudo à construção cultural e negligencia o aspecto biológico. A partir do momento que você dizer isso e torna homofóbico, o que é isso? É a totalização. Isso não é homofóbico porque seja, mas que você precisa criar um inimigo homofóbico para você combatê-lo. E você se autodefine na medida que você combate isso. Está entendendo? Agora, suponha-se que existisse realmente um ódio homofóbico. Você acha que pessoas como John Willis iriam combatê-lo? Nunca. Porque daí seria um ato de violência, só poderia ser combatido pela violência. Então, agora aqui vamos organizar uma guerrilha homossexual para destruir os homofóbicos. Eles não iam fazer isso nunca na vida. Ou, quer dizer, se o problema existisse, ele não seria combatido. Ele é combatido porque não existe. Não é apesar de inexistente. Né? Ele não existe, mas é a minha postura que o define, que o cria de algum modo, e vou preenchendo o perfil desse inimigo com milhares de coisas que analogicamente se parecem com ele da maneira mais remota. E com isso você vai criando um grupo de pessoas que encarnam para você o inimigo a ser destruído. Essas pessoas não têm nada a ver umas com as outras, porque o fenômeno que você está falando não existe. Então ele não pode ser o padrão unificador de um grupo de pessoas. Então são pessoas absolutamente dispersas e separadas que, evidentemente, não podem reagir como grupo. Então são totalmente indefesos. E isto é a base de toda a política contemporânea. E se você pensar, claro que o número de fatores que criou essa situação é muito complexo, quase inabarcável, mas intelectualmente falando, se você pegar qual é a raiz intelectual do problema, sem contar outras raízes possíveis, é esta contraposição kantiana entre a fé e o saber. É? Porque se tudo o que mais me interessa na vida, tá certo, é apenas uma matéria de fé, e o conhecimento está totalmente contra mim, então eu tenho que dizer, eu só acredito em besteira e todo o conhecimento prova que o que eu penso é besteira. Então fomos levados, caímos numa ratoeira. Está entendendo? Então, ou restauramos o sentido de que as coisas mais importantes para o ser humano, né, o sentido da vida, a imortalidade, a vida após a morte, Deus, etc, etc, seja de novo matéria de conhecimento, ou então nós vamos cair no desconstrucionismo e na totalização, não tem outra saída. Agora, você vê, o Scruton é um homem que com toda a sinceridade ele está examinando esse problema, mas para compreender o fenômeno mesmo ele precisava também perguntar no que nós contribuímos para isso. O que nós, da escola analítica, contribuímos para isso? E a sua contribuição é muito pesada. Então, dentro da própria escola analítica, surgem, é claro, indivíduos que pretendem usar os mesmos métodos dela para você restaurar, por exemplo, a teologia científica, etc, etc. Mas tudo isso é muito complicado. E essas tentativas não parecem muito convincentes. Ninguém está ligando muito para isso, né? É apenas o sujeito, eu sou da escola analítica, mas eu sou católico, então eu quero fundamentar a religião católica com os métodos da escola analítica. Eu digo, você pode fazer isso, vai levar muito tempo, vai dar muito trabalho, tá certo? Mas, a meu ver, o que tem de fazer é varrer tudo isso de uma vez e dizer, olha, houve um erro inicial, dois ou três séculos atrás, este erro está na contraposição de racionalistas e empiristas e em toda a discussão que se seguiu. E o erro consistiu justamente em confundir a percepção de essências com a criação dos conceitos que as expressam. Então temos que voltar ao ponto em que dizemos, não apenas existe a intuição intelectual, mas se ela não existe, as outras intuições também não existem. Se eu não sou capaz de perceber espécies, ou seja, conceitos universais, eu também não posso perceber indivíduos, porque esses indivíduos, eles seriam esfarelados numa poeira atomística de individualidades, tá certo? E seria até impossível distinguir um do outro. Então, a nossa percepção, ela já está organizada em espécies desde o início, tá certo? E se podemos ter a intuição de uma espécie, ou seja, se podemos ter a intuição de um universal, então podemos perceber muitos. Então é esse que é o ponto, tem que restaurar a ideia da intuição intelectual, que para mim parece uma ideia absolutamente, parece indestrutível. Por mais que eu examine, eu digo, não tem como não ser assim. Né? Então, ou é assim, ou nós vamos ter que aceitar a ideia, vamos dizer, da singularidade irredutível, e tudo que nós percebemos são irredutíveis. Singularidades irredutíveis. Por exemplo, aqui eu estou percebendo várias pessoas que me parecem seres humanos. Mas, na verdade, a humanidade delas é um conceito universal que eu vesti em vocês. E o que eu só estou vendo são entes completamente diferentes, sem nada em comum, e que eu é que tenho que examinar. Falar, essa aqui tem uma cabeça e dois braços, essa outra tem uma cabeça e dois braços, essa aqui fala, essa aqui também fala. Parece que se encaixam no conjunto humano. Eu acho que nunca ninguém fez essa operação. Né? Você conhece algum bebê que tenha desconfiado que sua mãe pertencesse a uma espécie e ele a outra? Estou eu aqui no bercinho, daí aparece um ser aí, na idade de mamar, E eu tenho que fazer um esforço kantiano enorme para eu concluir que ela talvez pertença à mesma espécie que eu. Nunca ninguém fez isso. Por que que não faz? Porque você percebe a espécie logo na primeira. É? Ou seja, você não poderia ter uma intuição sensível, nenhuma, única, se não tivesse junto com ela a intuição intelectual. O que que é intuição? Percepção de uma presença. O que que é? Portanto, percepção de uma forma. Se eu não percebesse a espécie junto com o indivíduo, eu não poderia perceber o indivíduo, a não ser como singularidade irredutível. Agora, você imagina eu dentro desta sala, quantas singularidades irredutíveis eu não teria? E quanto tempo eu não levaria para, pelo uso da razão pura, eu conseguir agrupar tudo isso em conceitos gerais? Eu não ia terminar nunca na minha vida. Então, quando eu me pergunto como foi possível que as pessoas entrassem nessa discussão absurda durante 2 ou 3 séculos, eu só tenho esta explicação. Eles se conheciam mal. Eles não conseguiam descrever a sua experiência real, eles só conseguiam lidar com estereótipos, como sensação e razão pura. Sensação é um estereótipo, evidentemente. Nunca ninguém teve uma sensação. Eu subdivido mentalmente as minhas percepções em sensações, mas eu não sou capaz de senti-las. Portanto, sensação não é um objeto de experiência. Sensação é uma classificação que a minha mente faz a posteriori. Tá certo? Como foi possível, como uma coisa tão abstrata e tão elaborada como sensação viesse a ser tida como se ela fosse a realidade primária da experiência, quando é uma experiência que nunca ninguém teve? E como é possível que as pessoas viessem a sofrer por causa disso, como Kant sofreu quando leu Hume? Tanto sofreu que decidiu escrever tudo isso que ele escreveu para ver se escapava da armadilha do Hume. Quando essa armadilha você desmonta tirando um parafuso, a sensação não existe, meu filho, cala a boca. Bom, vamos continuar lendo aqui. Então ele leu esse parágrafo do Alto Ser, que esse realmente não faz sentido, mas tem outro que faz, hein? Essa era a voz do marxismo de rua de 1968. Cada sentença curvava sobre si mesmo como uma unha encravada. Olha que bela imagem. Que crescesse para dentro, apontando sempre para si mesmo. Gilles Deleuze e Félix Guattari, filósofo e psicanalista respectivamente, eram mais competentes do ponto de vista retórico, e o livro mais influente da dupla, L'Anti-Oedipe, que consistia de extravagantes vícios de imaginação, foi mais influenciado por Marcel Duchamp. Marcel Duchamp é aquele sujeito que botou um pinico numa exposição como... e André Breton, que era o teórico do surrealismo, do que por Freud. Mais adiante nós vamos ler um parágrafo do André Breton, que é um negócio terrível, do que por Freud. Deleuze e Guattari descrevem o ser humano como uma máquina desejante, um corpo esvaziado de seus órgãos, e convocam Marx e Freud como testemunhas da conclusão de que essa é a verdadeira explicação da esquizofrenia e de que as coisas não poderiam ser diferentes, já que o corpo sem órgãos é apenas uma outra maneira de chamar o capitalismo. Isso é o que acontece aos seres humanos quando a edipanização imposta pelo regime consumista esvazia o receptáculo biológico no qual o ser humano está contido. Bom, qual é, vamos dizer, o fundo de verdade que existe nessa análise? Se você imaginar que existe em algum lugar um capitalismo puro, ou seja, um lugar onde todas as relações humanas foram reduzidas, né, certo? As relações de mercado, sem nenhuma outra interferência, nem cultural, nem religiosa, nem política, nem nada, nada, nada, nada, nada, então, de fato, os seres humanos são apenas máquinas desejantes. É uma máquina que ela quer isto, ela quer isso. Por exemplo, o Olavo quer uma espingarda, ele quer caçar urso. São desejos e ele vai atrás desse desejo. Então, se você... Mas esse capitalismo existe em algum lugar? Não, ele é um modelo inventado. Você verá, por exemplo, se você pegar a história da formação do capitalismo em qualquer lugar do mundo, você verá que esse capitalismo tomará uma direção completamente diferente conforme os fatores culturais envolvidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a formação americana foi sobretudo através das comunidades religiosas. Como que os Estados Unidos se expandiam? O sujeito ia para o interior e montava uma igreja. Em volta da igreja montava a cidade. No Brasil, a formação foi muito diferente. O sujeito ia para o interior e montava um quartel. Em volta do quartel, às vezes, se criava até uma igreja, uma comunidade religiosa. Mas o exército vinha primeiro. O exército que criou o Brasil. O Brasil nasce na Batalha de Guarará. Então, a partir da hora que você tem o exército brasileiro, você tem o Brasil. Antes disso, não. Agora, na formação americana, quando chegou o exército americano? Muito mais tarde. Você vê aqueles pioneiros que iam para o interior, eles às vezes tinham problemas lá com os índios, eles ficavam, pelo amor de Deus, implorando que o governo mandasse o exército, o governo levava apenas 20 ou 30 anos para mandar o exército para lá. Então, o exército não fez parte do empreendimento de criação da América. Ele foi só um elemento consolidador e ordenador que veio depois. O que ia primeiro era um pastor com a Bíblia, né? E este cara criava a comunidade. Então, isso quer dizer que, vamos dizer, a criação no sistema de relações econômicas era posterior à civilização religiosa. Então, quando se estabelecia a rede de relações capitalistas, já havia tingida de religião protestante até o fundo da alma. Você acha que esse capitalismo pode funcionar da mesma maneira, né, do que imaginamos um capitalismo sem isso? Então, por exemplo, como foi o capitalismo no Brasil? E muito bem, se foi o exército que fez o país, então foi o governo. Então o governo se antecipou. Você vê que em 1500, sei lá, 1540 e pouco, tal, quando chega o governador Mendiçá, ele traz uma constituição, as ordenações do reino, ele tem um ministro da justiça, que é o ouvidor-geral, e ele tem um ministro da fazenda, que é o provedor-geral. Você tem um governo organizado, mas não tem população. Então, no Brasil, o Estado sempre se antecipou. Quando surge o capitalismo no Brasil? Surge na década de 30, quando o sujeito chamado Roberto Simons, ele lê o livro do economista romeno Mihail Manuilescu, Teoria do Protecionismo. Então, descobre a função protetiva que o governo pode ter sobre o desenvolvimento do capitalismo. E ele manda traduzir esse livro, leva para o Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas diz: oh, raios, é isto. Então, ele cria uma legislação protecionista que permite o surgimento de um capitalismo brasileiro. Isso na década de 30. Você acha que este capitalismo será idêntico ao capitalismo que veio aqui nos Estados Unidos? Não tem nada, absolutamente nada que ver. Pergunta: em qual dos dois você verá as relações humanas reduzidas à lei de mercado? Em nenhum dos dois. Porque no primeiro você tem uma interferência religiosa que já molda a coisa antecipadamente. E no segundo você tem uma interferência estatal que também já molda a coisa antecipadamente. Então, aqui nós temos dois países nos quais você não vê um capitalismo puro de maneira alguma. Eu pergunto: onde houve capitalismo puro? Não houve. O capitalismo puro, ele começa a surgir, vamos dizer, no mundo a partir da década de 60, 70, onde você vai ver o surgimento, vamos dizer, com pessoas que leram os grandes economistas liberais, como Hayek e Mises, e acreditam que a partir da ciência econômica você pode criar toda uma nova cultura, uma sociedade todinha centrada na economia. Então a economia liberal se torna o molde de todas as relações humanas. Mas isso não foi uma realidade histórica, foi uma ideia. Surgiu primeiro como ideia na cabeça de intelectuais. Então, quando você vê, por exemplo, teorias que acham possível você fundamentar toda a ética e todos os direitos humanos no conceito de propriedade. Tem um monte de liberais e libertários que defendem isso hoje. Então, isso quer dizer que a relação econômica é a relação fundamental, e com base nela você define todos os outros tipos de relações. Mas existe um capitalismo assim? Fala, não, não, ele não existe, mas tem muita gente forçando para existir. Então, tem alguns lugares onde a influência dessas pessoas se tornou dominante, onde, de fato, as pessoas são reduzidas a máquinas desejantes. É uma espécie de profecia autorrealizável. Né? Só que, quando Deleuze e Guattari escreveram isso, esse capitalismo não existia. Quando Marx escreveu a sua teoria da mais-valia, esse capitalismo não existia. Foi ele mesmo disse, eu vou usar aqui, eu não posso analisar caso por caso, eu não posso fazer essa análise por indução. Eu vou ter que apelar para a abstração, então eu vou reduzir tudo ao seu mecanismo que me parece essencial do ponto de vista econômico. Por quê? Porque esse é um livro de economia, isso não é um livro de culinária, não é um livro de religião, então é um livro de economia, então eu vou dizer, do ponto de vista econômico, a que se reduz a relação capitalista? Daí, diz ele, se reduz à mais-valia. A mais-valia é uma teoria errada, mas eu acho que a ideia de, num livro de economia, você reduzir um regime ao seu processo econômico central é uma ideia quase inevitável. Não há outra coisa que você possa fazer, a não ser que você não queira escrever um livro de economia, mas queira fazer uma análise geral, cultural, ética, etc., etc., do capitalismo, que não era a presunção de Marx. Então, quando Marx define o capitalismo pela mais-valia, ele já está falando de um capitalismo ideal, um capitalismo que não existe em parte alguma. É. Mas ele dirá que esse mecanismo da mais-valia, ele está presente em todas as sociedades capitalistas. Digo, sim, ele pode estar presente, caso a mais-valia existisse, que a meu ver não existe, mas mesmo supondo que existe, ela pode estar presente em todos os regimes capitalistas, mas é ela que preside fundamentalmente a todas as relações humanas, ou você tem outros fatores muito maiores? Então, por exemplo, num estado de guerra, quem está preocupado com mais-valia? É? Ou, digamos, numa comunidade religiosa, suponhamos que você vai aqui, pega a igreja metodista daqui, bom, quem está preocupado com mais-valia ali? Em extrair a mais-valia de quem quer que seja? Me parece que ninguém. Então, Marx já fala de um capitalismo ideal. Esses camaradas leram Marx e acreditaram que esse capitalismo existe. Nesse capitalismo, então, vamos dizer, a realidade orgânica das pessoas, tanto física quanto psicológica, desaparece e as pessoas se transformam em máquinas de consumir. Então, de fato, esta imagem da máquina desejante, ela se torna adequada para a descrição desse capitalismo ideal, tá certo? Reduzido às suas relações econômicas, supondo que as relações econômicas sejam estas. Tá certo? Então, o que você tem aqui? Você tem uma figura de linguagem baseada em outra figura de linguagem, baseada em outra figura de linguagem, baseada em outra figura de linguagem. Eu digo, o que, que isso tem a ver com a realidade da nossa experiência? Absolutamente nada. Só que, mistura este método com o da totalização e você vai ver o que aparece. Professor, o próprio método de Marx pode ser considerado um método de totalização também? Não, a totalização é uma radicalização do processo feito por Marx. Né? Porque Marx ainda acreditava na objetividade científica do que ele estava descrevendo. E isso, para o Sartre, já não tem importância. E para os desconstrucionistas que vêm depois, tem muito menos importância ainda. Quer dizer, a discussão de se a coisa corresponde à realidade objetiva, para eles não faz sentido, porque a realidade objetiva é o quê? É uma noção criada como instrumento de poder. Você diz tal coisa à realidade objetiva porque você quer impor o seu poder sobre mim. Para eles, até a lógica é um instrumento de poder. Toda argumentação é imposição de poder. Ele vai lá para o sujeito, prova, assim, com toda a paciência, que, mas o sujeito diz, não, você está me oprimindo. Porque, veja, a ideia de ter razão, ou de você estar dizendo a verdade, ou contestando uma falsidade, não existe mais. Só existe eu contra você. Entendeu? Ou é o seu poder, ou é o meu. Agora, poder é um elemento que está presente em todas as relações humanas. Né? Assim como está presente, por exemplo, o amor. Assim como está presente a utilidade, a conveniência. Tem vários elementos que estão presentes em todas as relações humanas. Né? Mas não quer dizer que este elemento predomine ou determine todas as outras. Existem alguns momentos onde a relação de poder predomina sobre todas as outras. Por exemplo, você é o prisioneiro e eu sou o carrasco que está lá te torturando. Não há outra relação senão a de poder. Claro que existem elementos fisiológicos para o que não depende do poder. A estrutura do meu corpo é idêntica à sua. Não foi o meu poder que criou isso, nem o seu. Mas nós fazemos abstração disso e reduzimos a análise somente ao aspecto do poder. Eu estou batendo e você está apanhando. Ou você está batendo e eu estou apanhando. Aí simplificou. Mas como é que nós podemos pegar esta relação e encarar todas as relações humanas sobre esse prisma? Por exemplo, você pega uma relação sexual, é uma imposição de poder. Diz, sim, mas eu sou eu que estou forçando a mulher a me dar ou ela que me forçou a comê-la? Isso é um problema. Aí depende. Se eu sou homem, eu digo que foi ela que me forçou. Se eu sou mulher, eu digo que foi ele que me forçou. Então, assim, é eu contra você. Não há outra categoria de pensamento, está entendendo? Todas as outras são invalidadas automaticamente. Então, se você falar, por exemplo, em amor, em beleza, etc., etc., ou sei lá, em afeição familiar, tudo isso são instrumentos de poder. Assim como Marx reduziu tudo à mais-valia, mas ele não reduziu tudo, Marx admitia que existem outras dimensões da realidade que também pesam. Ele só dizia, em última instância, a relação econômica predomina, mas em última instância. Porém, quando chega aqui no Deleuze e Guattari, não existe mais nada, só existe a relação econômica. Então, isso quer dizer que até a realidade biológica das pessoas foi abstraída. E sobra o quê? Somente a máquina de desejar. E daí eles tiram a conclusão. Falam, bom, isto aqui deve ser a base da esquizofrenia. Falam, bom, visto assim, de fato, pode até ser. Só que acontece que este processo que você está descrevendo, ele não existe, ele é uma abstração. E não só uma abstração, mas é uma abstração redutiva, uma abstração que abstrai um elemento e some com todos os outros. Não é, veja, abstração é você separar uma coisa da outra. Mas não quer dizer que elas estejam efetivamente separadas. Por exemplo, eu sei distinguir entre você e sua cabeça. Mas não quer dizer que entrou a cabeça primeiro e você depois. Mas este processo de abstração que eles fazem é desse tipo. Está entendendo? Quer dizer, aquilo que eles distinguem mentalmente é considerado como separado na realidade. E aquilo que é separado não só é separado, mas se torna inexistente ou irrelevante. E só um elemento prevalece. Aquele contra o qual eu me volto, aquele que eu odeio. Mas acontece que, veja, nós não podemos destruir essas ideias sem você reconhecer o coeficiente de verdade que elas têm. E essa verdade é uma verdade hipotética, construída a partir da noção da mais-valia. Quer dizer, você primeiro reduz todos os capitalismos, entre aspas, existentes a um único mecanismo essencial. Você determina que este mecanismo é essencial e que ele impera sobre todos os outros ao ponto de neutralizá-los. Você reduz os capitalismos a um modelo esquemático e, é claro, dentro desse modelo esquemático só podem existir personagens esquemáticos que se tornam, então, o quê? Máquinas desejantes. Desprovidas de uma realidade própria. De uma consistência psicofísica, biológica, etc, etc, etc. Então, bom, esta análise é verdadeira? Eu digo, se no reino das hipóteses, sim, faz algum sentido, não é um absurdo total. Só se torna absurdo porque, vamos dizer, as suposições que você está fazendo, quer dizer, as hipóteses que você montou, lhe parecem a realidade. Ou seja, você cria mentalmente um esquema. E em seguida você o enxerga na realidade como se ele fosse objeto, não de construção mental, mas de experiência. Está entendendo? Então a gente cai naquele problema que o senhor falou na aula passada, de você aprender um fenômeno e saber escrever isso em palavras. Mas veja, esse é a maior dificuldade do ser humano. Deus nos fez de tal maneira que nós percebemos essências na primeira. Eu vejo um gato, eu sei o que é gato. Sei o que é gato, só esse gato? Não, sei o que é gato em geral, porque ele tem todas as características da espécie. Se faltar uma, ele não é um gato. E tem mais ainda, depois eu te digo mais, até mais coisa. Porém, nós somos assim desde que nascemos. Porém, para aprender a falar, quanto tempo você leva? Segundo, quando te ensina a linguagem, já faz uma linguagem apropriada a dizer tudo aquilo que você está percebendo? Não, a linguagem é a mesma para todos. Pô. Não é isso? Ademais, a língua que lhe ensino, a língua está no estágio de evolução que ela tem naquele momento, não do dia seguinte. É? Está entendendo? E, segundo, ela é ensinada não no seu estágio mais alto de evolução, mas apenas no seu uso cotidiano familiar. É? Então, às vezes, para eu dizer certas coisas, eu precisaria ter a força criadora linguística de um Shakespeare, de um Goethe. E não tem. Eu tenho apenas a linguagem do papai e da mamãe. Então, o hiato entre o que eu percebo e o que eu consigo dizer entre percepção e raciocínio é um hiato monstruoso. É? Agora, acontece que os produtos criados pelo raciocínio, eles se incorporam na cultura e são passados para a geração seguinte. E eles vêm com a autoridade da cultura. Portanto, eles são passados como realidades. Quantas pessoas são capazes de fazer o caminho de volta? Deixa eu ver de onde saíram esses conceitos e qual é a experiência originária que está por baixo de tudo isso. É um ou dois filósofos, né, que tem cabeça e tem paciência para ver isso. Os outros vão todos estar girando no mundo, vamos dizer, de conceitos abstratos que elas vão tomar como realidade. Então, quer dizer, esse é o problema fundamental humano. Nós não temos a capacidade de dizer aquilo que percebemos. Para que existe a literatura? Para que existem os poetas, os escritores, etc.? Para ensinar a gente a falar, ué. Eles fazem uma força desgraçada e conseguem dizer o que você não conseguia dizer. Daí, depois que você leu neles, fala, ah, agora também já sei. Eu aprendi muito com todos os escritores, com o Herberto Salles, com o Zé Geraldo Vieira, aprendi muita coisa, tá certo? Hoje consigo dizer coisas que aos 20 anos não conseguia. Não é isso? Então, talvez eu hoje, aos 67 anos, eu consiga dizer algumas experiências que tive aos 5, depois de todo esse tempo, tá entendendo? Então, essa dificuldade é tão grande que as pessoas tendem a confundir o processo de formação, vamos dizer, do conceito e da expressão verbal com o processo da sua própria percepção. E essa é a raiz de toda a tragédia moderna. Entendeu? Poderia dizer que todo esse processo de totalização seria, na realidade, então, uma sistematização de um ódio que é ancestral. Sem dúvida, uma sistematização, quer dizer, de um ódio. Claro, claro. O ódio se torna a chave de todo o pensamento. E quando mais tarde esse pessoal começa, vamos dizer, a acusar os outros de fazer discurso de ódio, eles têm uma boa razão para fazer isso. Porque se você odeia um sujeito, você supõe que ele o odeia também. Mas depois de você começar a bater nele muito, ele começa a te odiar mesmo. Você está entendendo? Está vendo? Não é isso? É que nem eu tenho um ditado, ele diz, né, esse é um animal muito malvado. Quando atacado, ele se defende. Você está entendendo? Então, é assim. E, evidentemente, a noção, vamos dizer, a distinção entre o agressor e o agredido se torna uma coisa enormemente confusa. Meses atrás eu estava nessa discussão sobre o negócio das caçadas, e o pessoal dizia, não, mas os animais só atacam quando você invade o seu território. Isso é uma frase que o pessoal repete, diz, sim, mas onde termina o território dele? O território do urso é onde ele está. Não é isso? E depois, é só você que vai no território dele, ele não vai no seu, não? Você sabe quantos quilômetros anda um urso por dia? É para dar 60, 70, 80... Um lobo pode andar até, acho que 200 quilômetros num dia. Tá certo? E onde ele foi, tem comida, é território dele. Ele invade a cidade, virou território dele. Né? E você está andando ali no mato, fala, bom, cadê aí a linha demarcatória para saber? Entrei no território do urso. Não tem jeito de você saber. Então essa é uma frase que, quer dizer, inverte a situação. E os animais ferozes começam a virar vítimas inocentes do ser humano. Os tubarões são criaturas tão gentis, somos nós que vamos lá incomodá-lo. Não é isso? Você invadiu o território do tubarão e falou assim, mas eu estava na praia, né? Estava com água até a barriga e veio um tubarão e comeu. Né? Mas era território dele. Falaram, mas eu não sabia, já não interessa, tinha a obrigação de saber. E assim por diante. Não é isso? Então, quando você pega, vamos dizer, um efetivo discurso de ódio, como você vê o discurso contra a Igreja Católica, que veio desde o século XVIII, cada vez mais virulento, mais virulento, mais virulento, mais virulento, né? E Isso vai passando de geração em geração, e para a geração seguinte isso já é uma realidade. Quer dizer, a Igreja Católica que ele conhece é aquela que ele foi passada por este discurso. E se isso não conferir com a experiência, pouco interessa, porque repetir o discurso é fácil e expressar a experiência pessoal é difícil. Então, o que, que vai predominar? O discurso aprendido, sempre. Expressar a experiência, bom, só um escritor experimentado consegue. Repetir o que você ouviu, qualquer idiota faz. Então, quer dizer que o estereótipo sempre vai predominar, o estereótipo parecerá a realidade. Tá certo? Você veja que até o século XIX, você tem populações inteiras que viviam longe dos centros de cultura. Então, a maior parte da população era rural. Então, isso quer dizer que a transmissão desses estereótipos não chegava lá. O indivíduo tinha, a experiência dele era similar à experiência dos seus ancestrais, num trato direto, vamos dizer, com a natureza que tinha que ser trabalhada para você extrair alimento e extrair tudo que você precisa, construir sua casa e sobreviver ali. Então, isto era o processo educativo das pessoas. A partir de um certo momento, onde se formam grandes aglomerados urbanos, todo mundo vai para lá, não é isso? Então, a experiência direta e a sua expressão são absolutamente neutralizados. Você agora está numa esfera onde tudo é determinado pela cultura. Então, se você pensar bem, pega um cidadão, um habitante do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Quanto da experiência pessoal dele ele conseguiu verbalizar e quanto ele recebeu através da televisão? É quase tudo a televisão. A experiência pessoal, a expressão da experiência pessoal, ela é difícil e, na maior parte dos casos, ela não é necessária. Por quê? Porque as relações não são tão individualizadas assim. Você sempre espera que as pessoas se comportem de acordo com certas pautas coletivas que definem, então, tipos humanos. Por exemplo, pela idade. Esse homem tem 60 anos, você espera que ele aja assim, assim, assim. Se tem 17, você espera que aja dessa outra maneira. Então, isso quer dizer que a relação individual, ela praticamente desaparece sob toneladas de estereótipos. Está entendendo? Então, quer dizer, essa é a grande tragédia moderna. Você veja, quando se imaginou, por exemplo, no século XIX, entre o século XVIII e o XIX, né, você tinha aquela ideia de que o que atrapalhava os seres humanos era a religião tradicional, as superstições, etc, etc. Então, se nós substituíssemos tudo isso aí por um mundo de racionalidade, e ciência e tecnologia, todo mundo seria libertado. Ninguém parou para pensar o seguinte: toda criação tecnológica custa dinheiro, né? E, portanto, qualquer invenção tecnológica, ela dá poder a alguns sobre outros. Então, por exemplo, as armas, né? No livro do Carol Quigley, Tragedy and Hope, tem uma página clássica onde ele diz o seguinte: quando as armas são baratas, predomina a democracia; quando as armas são caras, predomina a tirania. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Tá certo? Então, por exemplo, uma espingarda de caça todo mundo pode ter, tá certo? Mas e certas armas mais elaboradas que tem hoje, que pode acertar um sujeito a 10 quilômetros, e isso aí só o governo pode ter. Então, não tem como você concorrer com ele. Hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui, o FBI pode estar escutando nossa conversa a 3 quilômetros e eu não posso escutar nada do que eles estão sabendo. Então, a coisa mais óbvia é que a tecnologia não é um meio de libertação, ela é quase sempre um meio de opressão, a não ser quando ela cria uma segunda tecnologia, que é a tecnologia de distribuição do produto, que não é a mesma coisa. Por exemplo, eu invento aqui uma máquina e depois vem um sujeito que consegue industrializar aquilo e baratear, e botar ao alcance de todo mundo. Este contribuiu para a democracia, mas o primeiro contribuiu para a tirania, evidentemente. Então, a tirania sempre chega primeiro, né? Agora eu penso, todos esses apologistas da ciência e da tecnologia que esperavam libertar o ser humano através de ciência e tecnologia, não pensaram nisso? Não pensaram. Por quê? Porque a noção de ciência e tecnologia que eles tinham era um estereótipo idealizado, não a da realidade. Tá entendendo? Então todos eles, Descartes, Spinoza, Bacon, todos eles fizeram isso. Criaram um maravilhoso mundo de tecnologia onde o governo tem instrumentos de fazer o que ele quiser com a gente. E até, pô, o cara que inventou a internet, bom, ele democratizou. Mas como é que surge a internet? Ela surge como equipamento militar. Desde a Segunda Guerra até a década de 80, teve na mão só dos governos. Depois democratizou. Então levou 40 anos para democratizar. Mas enquanto isso, a tecnologia já criou novos equipamentos que só são acessíveis ou a governos ou a famílias multibilionárias. Então, digo, de onde veio isto? Foi o pessoal do desconstrucionismo que inventou isso? Não, foi toda esta tradição filosófica ocidental. Foi Kant, foi Spinoza, foi Descartes. Eles criaram isso. Então, como é que eu posso agora criticar esses coitadinhos desses desconstrucionistas, tá certo? Sem ver de onde eles saíram e quem os empurrou para esse beco sem saída. É? Então, é claro, eu obtive a minha formação universitária, eu aprendi, eu estudei Kant, estudei a filosofia analítica, e vejo que esses caras estão dizendo é besteira. Eu digo, sim, mas você é o pai deles. Está entendendo? Então, eu não vejo nenhuma possibilidade, vamos dizer, de a gente escapar da situação opressiva do momento sem você jogar fora toda a filosofia moderna. Começar uma outra tradição completamente diferente, que também não sabemos aonde vai levar. Se você disser, por exemplo, vamos dizer, o desenvolvimento da filosofia e da teologia católicas levaram à formação, vamos dizer, de um clero que tinha a presunção de dirigir e orientar a moralidade de toda a Europa e até das Américas. Tá certo? Então, através, vamos dizer, da pregação e da confissão, eles tinham mais ou menos o controle da conduta das pessoas. Bom, chegou uma hora que isso começou a incomodar, né? Porque se todo mundo é obrigado, vamos dizer, a seguir exatamente a mesma doutrina, e por um acaso, você não, às vezes você não consegue, você quer, mas não consegue, porque certas objeções aparecem sem que você queira. Bom, eles podem te mandar para a fogueira. É claro que é muito grave isso aí. Se você pegasse, vamos dizer, os primeiros apóstolos e dissesse, olha, daqui 1500 anos vocês vão estar queimando gente que não concorda com vocês, eles iam dizer, não é possível, os caras estão nos jogando para os leões, nós é que somos coitados. Mas a situação mudou ao longo do tempo. Na medida que a situação mudou, isto tem, vamos dizer, efeitos muito profundos na conduta das pessoas. Você vê, por exemplo, o sujeito diz, ele quer comer a mulher do vizinho, mas diz, bom, eu não vou fazer isso porque isso vai desagradar a Deus, eu não quero, Jesus Cristo morreu na cruz por minha causa, eu não quero cuspir em cima, etc. Bom, isso é uma outra coisa. Agora, tem outra linha de raciocínio. Bom, eu não posso comer a mulher do vizinho porque o bairro inteiro vai acabar com a minha vida. É a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, na medida em que os mandamentos cristãos se incorporam na moral social e esta adquire instrumentos de pressão, tá certo? Então, tudo muda. Está compreendendo? Então, nós entendemos até a revolta desses primeiros filósofos modernos, tá certo? Queriam se livrar desse peso. Eu entendo, mas tem que ter alguma outra solução. Essa que vocês deram não serve. É isso? Então, eu digo, por exemplo, vamos dizer, um elemento básico, vamos dizer, da moral católica, é você dominar e você domar o seu impulso sexual. Não é isso? Você tem que dirigi-lo para um objeto que seja lícito sem você sair fora dos limites que a moral prescreve. Eu digo, muito bem, mas como é que eu posso fazer isso se eu não integrar esse impulso na minha personalidade? Como é que a minha vontade pode ter poder sobre uma força estranha? Que eu nem reconheço como minha, mas que me assalta desde fora sem que eu tenha nenhum controle. Não posso, né? Então, antes de você exigir que o indivíduo dome o seu impulso sexual, é necessário que ele esteja integrado como um dos elementos da sua personalidade. Não é isso? Mas, se a repressão moral é tão forte, né, que você tem medo daquele impulso, aquilo lhe parece coisa do diabo desde o início, então como é que você vai integrar? Então você não pode. É? Então, esse é um problema que de fato existe. Vocês todos aqui são mais jovens, vocês já foram educados num mundo mais permissivo. Mas eu ainda percebi, peguei um pouquinho do moralismo antigo, só um pouquinho. E esse pouquinho me permite dizer, era horrível. Então, hoje, claro, nós temos uma situação muito mais horrível. Mas todo esse protesto liberacionista e permitivista, ele tem alguma raiz na realidade. E nós temos que analisar as coisas com radicalismo e profundidade, né, em vez de simplesmente expressar a nossa revolta, a nossa ojeriza contra o estado de coisas. Não é isso? Muito bem, mas voltando aqui, você vê que esta imagem da máquina desejante, ela, como figura de linguagem destinada a descrever o que se passaria num capitalismo ideal reduzido à relação econômica, ela é perfeitamente exata. Só que a pessoa acredita que isso existe mesmo. E a partir do momento que você acha que isso existe, você observar as pessoas, você vai notar isso nelas. É? Porque esse elemento está presente como uma possibilidade humana, entre outras. Só que você não quer ver as outras, você só vê esta. Por quê? Porque esta é que você odeia e esta é que chama a sua atenção. É a totalização de novo. Né? Entendeu como é que funciona isto? Então, quanto a Lacan, permitam-me apenas dizer que Raymond Tellis, ao chamá-lo de psiquiatra do inferno, forneceu uma descrição bastante apropriada para retratar a presença sinistra e ameaçadora de Lacan na prosa de 1968. Os jovens intelectuais com quem conversei entendiam a Revolução como uma espécie de psicanálise violenta imposta à sociedade francesa, um processo no qual o povo francês era forçado a passar pela fase espelho da consciência, tal como Lacan descreveu. Quer dizer, fase espelho é o instante em que o bebê vê a sua imagem no espelho e ele se autodefine, né, por semelhança ou oposição àquele espelho. Né? E a confrontar a verdade da sua condução, o que incluía revelações tão perturbadoras como a de que, sob a condição burguesa, o pênis ereto era o aparecimento na hierarquia dos significantes daquilo que no mundo dos significados ocorre com a raiz quadrada de menos um. Eu li os livros que eram colocados diante de mim com um sentimento de intensa gratidão pelo meu treinamento em filosofia analítica, que me ensinou a reconhecer besteira, bullshit, e a saber quando ela estava sendo usada para propor como conclusões o que na realidade eram premissas ocultas. Nem por um segundo pensei que esse tipo de literatura fosse durar. E quando ela começou a publicar-se em revistas, das quais Tel Quel é o exemplo mais proeminente, e a recrutar uma nova geração de produtores de bullshit, incluindo recém-chegados como Jacques Derrida, Hélène Cixous, essa eu não... agora que conseguiram me mandar uma tradução espanhola do livro dela, e Jacques Attali, da Argélia, como Júlia Kristeva, da Bulgária, como Lucie Irigaray, da Bélgica, encarei tudo isso como uma moda passageira que em seu devido tempo morreria a morte à qual toda escrita ruim está condenada. Parecia-me então que era apenas uma questão de tempo para que o alto padrão que Sartre fixara nos seus anos de juventude, ele está supondo que ele literatura juvenil do Sartre era de alta qualidade. Eu não acho, eu nunca tive essa impressão. Sartre jamais me impressionou. Tudo que ele escrevia me parecia baseado assim, na colocação de uma hipótese que para ele se tornava realidade e no desenvolvimento desta hipótese. Né? O qual tinha sido mantido por Albert Camus, Vladimir Jankélévitch e Michel Léry, e que abriu espaço na periferia até mesmo para conservadores como Alain Besançon e René Girard, retornasse logo e banisse todos os charlatães dos seus castelos em Paris. No entanto, isso não aconteceu, não naquela época, pelo menos. Essa que é a coisa mais interessante, porque ele está... como é que se diz? Ele está embasbacado com a continuidade, com a duração desta coisa, não só no meio francês, mas sobretudo no meio anglo-saxônico, que pareceria estar vacinado contra isso pela filosofia analítica. E não está. E a resposta que ele dá, se você perguntar por que não, a resposta que ele dá no fim é totalmente insatisfatória. Ela não chega a diagnosticar o que está acontecendo mesmo. Mas ela pega uma parte da verdade, sem dúvida. Chegaremos lá. Ao refletir sobre esse fato, notei certas características recorrentes e distintivas de toda a literatura que mencionei. Em primeiro lugar, é a literatura direcionada contra um inimigo. Bom, muito bem, isso aqui é uma herança de Karl Marx, evidentemente, né? Karl Marx também começa a descrever o capitalismo como um inimigo. Ele ainda não está no processo da totalização, porque ele não tem a atitude de quem imagina que o seu ódio é a chave da descrição da realidade. Ele não tem isso ainda, porque ele acredita que está fazendo ciência. Você pode dizer que tem uma espécie, tem o germe da totalização está lá. Né? Toda ela é dedicada a descrever os ardis e maquinações que mantêm a ordem existente de pé e a retratá-la como opressiva, maquinal e, num sentido profundo, estranha. Estranha por quê? Porque você vai criar uma sensação de estranhamento. Quer dizer, coisas que para as pessoas são normais e cotidianas, você vai descrevê-las de tal modo que elas parecerão estranhas. E segundo, a descoberta de ardis e maquinações. Quer dizer, sempre, tudo tem uma sacanagem por trás. Tudo tem um esquema de poder que está querendo se impor a você. Esse esquema de poder, você, claro que você vai encontrar em todas as relações humanas. Como você vai encontrar, por exemplo, um aspecto fisiológico em todas as relações humanas, não existe. É? Um aspecto moral, um aspecto linguístico, por exemplo. É? E milhares de outros aspectos, quer dizer, qualquer aspecto que faça parte da estrutura mesmo do fenômeno estará presente em todo ele. Quer dizer, são propriedades, não são a essência, mas são propriedades. Né? Então, essas propriedades sempre estarão presentes e, por uma pequena torção da perspectiva, você pode colocar no centro e definir tudo mais em função dela. Né? Então, mas isto também foi outro hábito que se impregnou em todo o pensamento moderno. Quer dizer, você descobrir as coisas sob um certo aspecto, né? E você começar a descrever o todo sob esse certo aspecto, até que os outros aspectos desapareçam. Então, por exemplo, a ciência social moderna surge, então, quando Emile Durkheim vai definir o fato social como aqueles elementos que estão presentes na sociedade, independentemente da vontade de quem quer que seja, e que exercem uma pressão sobre os seres humanos. Fala, bom, isso aí... Claro, qualquer lei ou hábito, costume, cuja origem você desconheça, lhe parecerá um fato social no sentido de Durkheim. Só que é o seguinte, como apareceu? Ninguém inventou? É? Então, quer dizer, a partir de Durkheim, aqueles fatores anônimos que estão disseminados na sociedade recebem o nome de fato social e, pior, eles são considerados a origem das ações humanas individuais. Mas quando você rastrear, você vai ver que não tem nenhuma dessas coisas apareceu sozinha jamais. Sempre alguém inventou. Você tem uma ação humana individual. Quer dizer, você tem um fenômeno de poder individual por trás de todo o fato social. Mas às vezes esse poder é tão remoto que no presente momento ele se torna invisível. Segundo, o absurdo, embora não possa ser intelectualmente decifrado em termos de verdade ou falsidade, ou de validade ou invalidade, pode ser decifrado do ponto de vista político. Ou seja, toda análise é transposta para o plano político. O que é o plano político? É nós contra eles, né? Quer dizer, não é simplesmente absurdo, é o absurdo direcionado contra um inimigo. E não é simplesmente a existência do inimigo que está sendo atacada. A investida visa atingir primeiramente a linguagem através da qual o inimigo reivindica o mundo. A linguagem que conhecemos com argumentação racional e busca da verdade. O amor à verdade, declara Jacques Lacan, é o amor por essa fraqueza cujo véu acabamos de levantar. É o amor pelo que a verdade esconde, que é chamado de castração. Então, ou seja, o amor à verdade é uma castração. Eu, na medida que demonstro a verdade do que eu estou fazendo, eu estou castrando você, estou impedindo a sua reivindicação de poder de se manifestar. Esse aqui, evidentemente, é um tema nietzschiano. Se você associar a busca da verdade com a neutralização de um poder ou com a castração. Nietzsche que levantou essa lebre. O amor à verdade, portanto, não tem validade independente, não sendo nada mais do que um disfarce usado pela parte mais fraca. Então, muito bem, isso supõe que numa diálogo pela busca da verdade, um dos lados está procurando enfraquecer o outro, quebrar o outro. A hipótese que estejam os dois buscando a verdade não existe. Ou seja, eu quero saber como uma coisa, aí você também quer. Eu levanto uma hipótese, você levanta outra e vamos ver onde é que a gente chega. Isso seria o diálogo filosófico normal. Não é isso? Mas para essa gente não existe. Sempre existe um amigo e um inimigo. É sempre um confronto. Eu digo, bom, o elemento de confronto, ele está presente. Claro, se você pegar nos diálogos socráticos, você pode encarar aquilo como um duelo, embora não seja. Mas o elemento de duelo está lá presente. Não é isso? Assim como numa relação sexual também é um elemento de duelo, não é? E nesta aula aqui também é um elemento de duelo e toda e qualquer relação humana terá esse elemento misturado a outros milhares de elementos. E em cada situação você verá alguns que predominam e que dão forma aos demais. Não é isso? E a pergunta, por que tem que ser sempre o mesmo? Por que tem que ser sempre um duelo? Por que tem que ser uma confrontação de força? Eu digo, porque é isso que você quer. Não há outra mercadoria em disputa a não ser o poder. O inimigo dispara palavras e nós revidamos. A vitória é conquistada pela varinha mágica, a raiz quadrada de menos um, que brandida na cara do inimigo revela que ele não tem bolas. Então é isso, é só cortar as bolas do outro. Você vê aí, é claro que isso é tudo uma filosofia baseada no ódio mais extremo e mais psicótico, né? Onde todo mundo é inimigo, tá certo? E onde a finalidade de tudo não é buscar a verdade, não é descobrir nada, mas simplesmente castrar o outro. E esse pessoal que, então, vê na busca da verdade um mecanismo de castração, eles transformam toda a atividade intelectual numa máquina de castração. Só abre a boca para castrar os outros. Duas outras características da literatura de 68 são dignas de nota. Primeiro, havia uma extraordinária concordância entre todos os escritores quanto à natureza do inimigo. O inimigo era a burguesia. A classe que tinha, de acordo com a caricatura marxista da história, monopolizado as instituições da sociedade francesa desde a Revolução de 1789 e cuja ideologia havia se espalhado por todos os canais de comunicação daquela época. Muito bem, a ideologia burguesa é outro desses elementos que ela estará presente onde quer que você a busque. Porque toda e qualquer atitude humana terá essa dimensão também. Não é isso? Então é claro que para onde você olhar, você vai encontrá-lo. Por trás da família patriarcal escoriada por Simone de Beauvoir, das instituições de prisão e do hospício desacreditado por Foucault, da máquina desejante de Deleuze e Guattari e das normas de respeitabilidade heterossexual regularizada por Sartre e Saint-Genest, estava a mesma força, de natureza tanto espiritual quanto econômica e demasiado pervasiva e vasta para ser identificada com um mero grupo humano, a força da burguesia. Os revolucionários amadores com que eu falava não eram, em geral, muito claros quanto ao que esperavam pôr no lugar do sistema e das estruturas que estavam determinadas a destruir. Mas isso também não interessa. Não vem ao caso. Mas estavam unidos na concepção que tinham do inimigo e na determinação que nutriam de destruí-lo. A burguesia era uma abstração onipresente cuja existência era provada justamente pela repentina erupção na consciência do desejo implacável de atacá-la. É de novo a totalização. Quer dizer, o que é a burguesia? Passa a ser burguesia tudo aquilo que eu ataco com esse nome. Vamos dizer, por menos que o elemento atacado caiba nessa classificação sociológica. Não precisa caber, porque por analogia tudo pode ser dito burguês. Por exemplo, está aqui um sujeito que nasceu pobre, se educou a duras penas, estudando de noite, etc, etc. Daí ele fala uma palavra, tá certo? Contra o comunismo, contra o gaysismo, etc. Ele passa a ser a burguesia automaticamente. Ele não precisa ser um membro da classe, nem ser um representante contratado e nem sequer ter a intenção de defendê-la. Ele não precisa. Basta uma pequena faixa de coincidência, né? Basta uma pequena interseção entre dois conjuntos e ele é integrado no conjunto chamado burguesia. Se surgisse o impulso de virar um carro e atear fogo nele, é porque o carro é um símbolo e uma possessão da burguesia. Isso é literalmente assim. Você vê, eu experimentei isto mesmo. Não é isso? Quantas vezes os caras não disseram que eu sou um representante disso ou daquilo? Que às vezes são forças não, que eu não apenas ignoro, mas que eu também detesto do meu modo, mas eu passo a ser representante daquilo. Por quê? Porque o indivíduo decidiu me olhar por esse lado. Esse é o lado que ele odeia e é mais fácil ele me atacar como representante daquilo. Porque já tem um discurso pronto para isso. Então, isso quer dizer que, sob essas condições, toda a vida intelectual se transforma numa alucinação assassina, de última análise. Quer dizer, tudo que você quer saber é como é que nós vamos matar os caras, né? Evidentemente, você só não os mata quando não tem um instrumento na mão, não tem o poder suficiente para matar, mas o objetivo é esse, em última análise. E à medida que você adquire o poder, você vai acabar por matá-los, querendo ou não. Se você ficasse com raiva de um casal vestido respeitavelmente andando de mãos dadas na rua, isso era prova de que eram membros da burguesia. Se ao avistar um policial você fosse levado a pegar uma pedra para atirar nele, então era porque o policial, policiais em geral, e aquele em particular, eram agentes da burguesia. Se um livro, uma imagem, uma música o ofendia, então era prova suficiente de suas origens burguesas. E se você não pudesse passar por um padre sem ridicularizá-lo e insultá-lo, isso era um sinal claro de que a religião era uma instituição burguesa. Então, seria o caso de perguntar a nós, então por que a Revolução Burguesa na França teve como principal alvo a Igreja Católica? Por que eles mataram tantos padres, etc? Por que eles fizeram tudo para destruir a burguesia, para destruir a Igreja? Por que em vários lugares onde houve revoluções ditas burguesas, como no México ou na Espanha, sempre a vítima era a Igreja Católica? Quer dizer, como é que a Igreja Católica pode ser o agente principal daquele cuja principal ocupação tem sido tentar destruí-la? Né? Você não pode fazer esta pergunta, por quê? Porque você não está falando de categorias sociológicas objetivas nas quais se possa, vamos dizer, incluir alguém ou excluir de acordo com as suas características observáveis. Não, você está falando de um estereótipo que você veste nas pessoas conforme você tem a raiva delas. Na época da Rainha Ana, Daniel Defoe descreveu que as ruas de Londres, aspas, estavam repletas de camaradas corpulentos, dispostos, preparados para lutar até a morte contra o papado, sem saber se ele era um homem ou um cavalo. E isso era igualmente verdade a respeito da Paris da minha juventude. Suas ruas estavam repletas de jovens preparados para lutar até a morte contra a burguesia, sem saber se ela era uma ideia ou um uniforme. E sem saber que, segundo qualquer entendimento razoável do termo, eles próprios eram ela. Você vai ver, o número de militantes de origem operária que existiam nisso era praticamente nulo. Assim como, você vê, no Brasil, durante muitos anos, o grande problema dos partidos comunistas é que não tinha operários. Quando aparece o Lula, que não era um deles, mas ele veio de outra origem, e eles o pegam, aquilo para eles foi a salvação da lavoura, finalmente tem um operário. Então nós podemos oferecer como nosso símbolo o operariado. Há uma outra característica, a dona Marilena Chauí dizendo: eu odeio a classe média, fala, mas a que classe você pertence? Saiu o salário dele, cresceu, né? Claro, você não é bilionário, você não é. Você também não é operário, então o que você é? Você é uma classe média. É isso? Então, vamos dizer, você odeia isso, então quais são os elementos da sua conduta que você considera odiosos? Seria inteiramente normal fazer isso. Quer dizer, tem um certo elemento da sociedade que eu odeio, mas que me contaminou e que eu quero então me livrar daquilo, eu quero expelir aquilo de mim. Então eu vou examinar a minha conduta, mas ela não parece ter a menor consciência disso, né, de que há elementos de classe média nela própria, e que ela deveria, então, expô-los à execração, tanto quanto está tentando expor os outros. Quer dizer, ela está falando com uma certa inocência, até, no fim das contas, né? Mas o que é classe média? E não é uma categoria sociológica, é um elemento odiado. Então, você pega aqui duas pessoas que têm salários idênticos, né, e que, cuja rede de relações é exatamente a mesma, mas uma é classe média e a outra não é, porque você odeia uma e não odeia a outra. Você não precisa saber a que classe social você pertence. Quer dizer, mas esse é o problema que já está na própria noção da consciência de classe, com Marx, que de noção exposta por Marx desde o início. Se existe uma classe e existe uma ideologia correspondente à classe, então das duas uma: ou quem pertence a essa classe tem que seguir necessariamente essa ideologia, ou você, pertencendo a uma classe, você pode optar pela ideologia de outra classe, como Marx, por exemplo, né? Pertencendo à alta burguesia, na verdade ele opta pela ideologia do proletariado. Mas se você pode optar livremente por esta ideologia ou por aquela, em que sentido ela é uma ideologia de classe? Se não há conexão de causa e efeito entre pertencer a uma classe e adotar uma certa ideologia, então a noção de ideologia de classe não faz o menor sentido. Seria a ideologia que o intelectual projeta sobre uma classe e sobre a outra. Eu, não é que sou Karl Marx, eu invento uma ideologia proletária e visto nesses aqui, invento uma ideologia burguesa visto naqueles lá. Há uma outra característica da literatura de 68 que merece ser mencionada, porque está relacionada com a influência duradoura que a literatura exerceu, especialmente nas disciplinas acadêmicas dos Estados Unidos. Por trás de todo florir e absurdidade, era possível discernir vestígios de ideias de um período anterior, ideias que estiveram vivas no fim da guerra, quando Paris era um centro de debate intelectual sério e quando a geração pós-guerra tentava livrar-se da memória da ocupação e traição e esconder o mal que ela tinha feito e sofrido. As discussões da Escola Linguística de Praga, cujos membros haviam buscado refúgio em Paris na década de 30 e sido inspirados pelos trabalhos de Saussure, foram absorvidos pelo marxismo acadêmico e freudismo literário, produzindo a síntese característica que encontramos na obra de Roland Barthes. Muito bem, esta coisa, vamos dizer, as culpas do vexame francês na Segunda Guerra, esse é um característico exemplo de inversão, porque se você acompanha a história da França antes da guerra, você vê que você tinha uma tendência direitista, conservadora, altamente belicosa, que queria se preparar para uma guerra contra a Alemanha, e você tinha uma tendência esquerdista, pacifista, que nada queria senão um acordo com a Alemanha. E foi esta que predominou, tá certo? E a França não se rearmou, e o resultado foi invadido em uma semana. Então, quem foi a culpa? É óbvio que foi a culpa do pacifista, evidentemente. Mas, sobretudo, depois que veio o acordo Ribbentrop-Molotov, em 1939, aí sim é que os comunistas todos estavam a favor da paz com a Alemanha, né? Só voltando a ficar contra a Alemanha quando a Alemanha invadiu a União Soviética, mas daí era tarde. Mas são justamente esses, onde que tinham então o rabo preso, quando terminou a guerra, então eles tinham a urgente necessidade de encontrar bodes expiatórios, falando em quem nós vamos lançar a culpa daquilo que nós fizemos. Então, a burguesia, evidentemente. Agora, como alguns dos seus representantes eram caracteristicamente burgueses, então fica fácil você, através do que eles mesmos fizeram, você lançar a culpa na burguesia. As distinções entre significado e significante, entre langue e parola, língua e a fala, entre fonema e morfema, penetraram na nova linguagem, junto com as teorias sobre a infraestrutura e a superestrutura, valor de uso e valor de troca. Você imagina que a confusão que você pode armar com esses elementos. Esse Ferdinand de Saussure, ele deu um curso na Suíça, o curso foi, alguns alunos anotaram, você tem várias anotações diferentes, ele nunca escreveu um livro, isso foi montado num negócio que chama Tratado de Linguística Geral. Cursos preceitos fundamentais são, vamos dizer, a primeira arbitrariedade do signo, quer dizer, todo signo, não há relação entre o signo e o seu significante. Quer dizer, são sons escolhidos arbitrariamente. Nós sabemos que não é assim e já existe uma discussão em Platão. Platão já discutiu isso no seu tempo, né? E ele chega à conclusão de que alguns signos são arbitrários e outros não. alguns signos. Pronto, se você perguntar por que, que a palavra mãe em tudo quanto é lugar começa com M e o pai começa sempre com B, P, V ou F, que são a mesma letra no fim das contas, não tem jeito de você atribuir isso a uma arbitrariedade se você tem uma constante. Então, alguns signos, tá certo? Tem ali uma onomatopeia, uma coisa assim, e outros não tem. Tá certo? Então, Platão já havia resolvido o problema milênios antes. Porém, o Saussure determina que todos os signos são arbitrários, ele vai tentar descrever a língua, o fenômeno da linguagem a partir disso aí. Agora, você mistura isso com os conceitos marxistas, eu digo, bom, dá para você fazer uma bela confusão. Agora, se você ainda misturar isso com id, ego e superego, bom, aí não para mais, né? As distinções e teorias eram misturadas juntas no caldeirão, que era tudo isto unificado pelo quê? Pelo ódio que você tem a um certo inimigo que você nomeou burguesia. Então, o que quer que apareça pode servir como instrumento contra ele. Porque não interessa provar nada, não interessa nem mesmo descrevê-lo objetivamente. Né? Interessa descrevê-lo em termos tão odiosos, né, que ninguém mais queira conversa com ele e que ele mesmo tenha vergonha de ser o que é. E você vê que isso funcionou. Né? Se você pegar, vamos dizer, o horror que os burgueses têm de si mesmos e a necessidade absoluta que eles têm de cortejar esta gente, é por causa disso. E note bem que tudo isto, ele está falando só do movimento intelectual, ele não está falando de maneira alguma da atuação do serviço de desinformação da KGB, que está por trás de tudo isso. Ele nem entra nesse aspecto. Porque aí você já sai da história intelectual e você vai entrar num outro departamento. Né? Mas aqui ele menciona, de passagem, um tipo chamado Alexandre Kojève, que deu um curso que influenciou toda esta gente. E hoje você sabe que o Kojève era um agente soviético. Então, até que ponto, dizer, todo este movimento de ideias não foi criado exclusivamente pela KGB? Isso ainda não foi esclarecido. Saber que o Kojève era um agente soviético não resolve grande coisa. A senhora precisa é vasculhar os documentos do próprio arquivo soviético para saber que plano esses caras tinham com relação à intelectualidade francesa. Por outras fontes, né, nós sabemos que a atuação da KGB nesse período na França foi enormemente intensa. Por exemplo, através do famoso Willy Münzenberg, que era o dono da mídia comunista no mundo. Né, e que ele considerava que manipular os intelectuais era tão fácil, que ele chamava de criação de coelhos. Você põe um casalzinho, o resto multiplica por si. Né? Então, não é impossível que por trás de todo esse movimento de ideias tivessem dois ou três agentes da KGB rindo a valer de todos esses intelectuais. Eles são todos esse bando de idiota que trabalha para nós, nem sabe. É assim mesmo, isso é bem possível. Né? Só que essas coisas, elas levam muito tempo para aparecer. Então, vamos dizer, elas aparecem primeiro na mídia e na discussão, vamos dizer, intelectual pública, e dá a impressão que aquilo é um movimento espontâneo de ideias, são intelectuais que estão criando, mas quando você vai escavar um pouco mais, às vezes não é. Às vezes é uma coisa bem mais grosseira do que isso. Tá certo? Você, o Freud escreve isso porque ele foi pago para escrever. Né? Ele não é um intelectual, não é um filósofo, ele não tem a menor pretensão de fazer filosofia, ele está apenas escrevendo o que ele mandaram escrever. Quer dizer, criando a confusão que alguém lhe mandou escrever. Então, quer dizer, o uso de toda esta intelectualidade como instrumento de guerra tem que ser estudado junto com isto. E agora, você pegar as ideias todas e combater uma por uma, né, descascar uma por uma, é realmente matar barata jogando uma naftalina na cabeça de cada uma. Né? Então, nós temos duas linhas aí que tem que ser estudadas. Primeiro, em que medida esta monstruosidade toda é uma herança direta da filosofia moderna? Eu acho que é. Em segundo lugar, em que medida todo este fenômeno reflete uma ação efetiva da KGB? Isto é muito mais difícil de estudar, eu não tenho condição de fazer isso. Para isso você precisa pesquisa de arquivo, isso vai levar muito tempo. Né? Mas é um assunto que não pode ser esquecido. Quer dizer, já que você imagina do ponto de vista soviético, você imagina que você é o cara da KGB, e você vê, olha, a evolução da filosofia burguesa nos últimos dois ou três séculos leva a tais e quais coisas. E nós podemos explorar isto, né, criando uma política de ódio à burguesia, que se dissemine por toda parte sem que ninguém saiba que fomos nós, porque vai parecer uma coisa espontânea. Será que alguém vai perder a oportunidade de fazer isso? É claro que não. Quer dizer, do ponto de vista soviético, a luta de ideias não existe. A disputa filosófica não existe. Para eles é de fato tudo uma luta de poder, não na escala social de proletariado contra a burguesia, como eles estão vendo aqui, mas na escala internacional. Na escala de nós, União Soviética, contra o imperialismo Yankee. É outra escala, mas é a mesma coisa. Mas, evidentemente, o fenômeno tem que ser analisado em todas essas dimensões para que nós possamos compreendê-lo no todo. O que ainda está longe de acontecer. Então, você articular, por exemplo, a história intelectual com a história do serviço de inteligência é uma das principais tarefas que existe para a historiografia dessa etapa. E isto mal começou. Eu destaco, por exemplo, o livro do aquele Double Life, Stephen Koch, né? Que é um livro que pega assim, alguns poucos exemplos de intelectuais que foram trabalhados pelo Serviço de Inteligência Soviético, trabalhado ao ponto de você infiltrar gente na vida pessoal deles, até arrumar uma mulher para o cara, sabe? Manda essa dona para ela seduzir o cara, casar com ele. Chega para esse ponto, né? Mas eles são apenas alguns exemplos. Nós até hoje não temos ideia da amplitude deste processo. Eu digo, mas como é que você vai entender a luta de ideias em Paris, por exemplo, sem você investigar estes outros agentes que estavam por trás da coisa? Fica incompreensível. Você vai ver apenas as ideias dançando, como se fossem opiniões livremente criadas, quando às vezes elas são apenas aspectos de uma luta estratégica mais profunda. Então, eu estou dizendo isso. Existe algum indício na biografia do Jean-Paul Sartre que está acima do Beauvoir, que alguma coisa nesse sentido aparece? Não, esses aí nem precisa nem indício. Quer dizer, eles tiveram o tempo todo, né, ligados ao Partido Comunista. Eles eram, aqueles lá eram companheiros de viagem mesmo. E todo o ambiente deles está cercado de comunistas o tempo todo. Isso aí nem precisa pensar. Né? Não, esse. Aliás, eles mesmos se declaravam pró-comunistas. Sim, mas escapatório. E ambos foram discípulos do Kojève. E o Kojève era um agente do Stalin. Né? Então, aí a conexão, a linha causal é muito, muito nítida. Né? Quer dizer, o Kojève fez a sua cabeça de acordo com o que Stalin mandou fazer. Olá. Oi. Tem um rapaz aqui no chat dizendo que no livro do Pacheco ele diz. Ah, sim, é verdade, tinha até esquecido isso aí, mas é claro que isso acontece. Você vê, a influência da KGB é tão profunda, que muita gente diz, nós temos aqui duas linhas, nós temos o social comunismo e temos o socialismo fabiano. Quando você vai ver as origens do socialismo fabiano, é a KGB. Né? Então não é uma outra linha, é a mesma linha. A estratégia das tesouras. Nós vamos por aqui, você vai por ali. O Sidney e Beatriz Webb, que fundaram o movimento fabiano, recebiam dinheiro da KGB. Não só recebiam dinheiro da KGB, como publicaram um livro sobre a União Soviética, que o livro veio pronto da União Soviética. Eles simplesmente assinaram. Consta como obra deles, depois se descobriu o original nos arquivos da KGB. Então, a ação da KGB é muito profunda e muito vasta. Nunca houve outra organização maior do que a KGB ao longo de toda a história do mundo. As pessoas não levam em conta isso aqui. Inclusive a igreja, né? É? A igreja, né? Inclusive a igreja. É maior que a igreja. É? Eles tinham 700 mil funcionários só dentro da União Soviética. Imagina fora. Se você pegar todo o clero católico, eu digo, não dá o número, vamos dizer, se você somar os agentes profissionais que trabalhavam dentro da União Soviética, agentes no exterior, e colaboradores informais que eram catados nos partidos comunistas, falaram, uma infinidade de gente. Nunca houve outra força desse tamanho no mundo. Então é claro que isso está presente em toda parte. Onde você observar, está lá, a mão da KGB está lá. É curioso, porque outro dia você estava comentando que a Rússia não tem nenhuma contribuição em termos civilizacionais à zero, data, zero. Mas eles são tão, não sei se eu posso usar essa expressão, refinados para criar esse tipo de... A única invenção original da Rússia foi a desinformação, só. É. Se você pegar assim, o que a Rússia contribuiu para a história humana, para as ciências, para a filosofia? Nada. Tudo lá é copiado, é secundário. Mas eles sabem. As ideias que aparecem, por exemplo, você pega o idealismo alemão, fala, bom, depois de acabar o idealismo alemão, apareceu um monte de idealista alemão na Rússia, 50 anos depois, copiando. É sempre assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, a Rússia é um império enorme, não é isso? E eles têm, com a Igreja Ortodoxa, eles têm aquela ideia de que no Ocidente é todo mundo pecador, de que eles aqui têm o verdadeiro cristianismo, então eles têm que salvar o mundo. Bom, então você imagina esse gigante com esta maneira de salvar o mundo e sem ter nada para dar para o mundo. Né? A não ser esse tipo de... A não ser sacanagem. De tecnologia é. Nossa Senhora quando Nossa Senhora falou, os erros da Rússia, falou, mas ela deu uma dica, meu Deus do céu. E o Deus do é. Isso. E ela não falou comunismo, ela falou erros da Rússia, em geral. É o comunismo, é o que veio antes e é o que veio depois. Disse, bom, esse é discurso de Nossa Senhora, fez discurso de ódio contra a Rússia. Então, vamos lá. As dissensões e teorias eram misturadas junto no caldeirão que cozinhava no fogo revolucionário e produziam com frequência resultados empolgantes e extraordinários. Tais como a prova de Lacan de que a esquizofrenia, estou citando um dos seus seguidores daquele grande homem, aspas, designa uma forma de desejo puramente metonímica que é liberado por associações metafóricas de equivalência e significado imposta sobre o desejo por códigos linguísticos e ou sociais que operam em nome do pai. Essa frase faz sentido, dá para você explicar o que o homem quer dizer. Mas é, evidentemente ela é falsa. Quer dizer, quando você sabe que a esquizofrenia causada por fenômenos neuroquímicos, fala, bom, então toda a explicação foi para as cocuias, mas não quer dizer, ela ser errada, ser falsa, não quer dizer que ela não faça sentido. Ou a prova de Guattari de que, através da superação das semiologias significativas que até agora nos destinaram a tornarmos máquinas semióticas não significativas, é de novo a máquina desejante, iremos, aspas, liberar a, preste atenção, liberar a produção do desejo, as singularidades do desejo, das amarras dos significantes, dos valores nacionais, familiares, pessoais, raciais, humanistas e transcendentes, incluindo o mito do retorno à natureza, entrar no mundo pré-significativo das codificações assemióticas. É isso que se faz em baile funk no Rio de Janeiro. Não estou brincando? Hã? Vê, analisa as letras de música que os caras começaram a fazer, e você vai ver que ele está falando de codificações assemióticas. É? Então, é assim, se me permitem a terminologia, o meu pinto quer entrar na sua buceta. É uma coisa assemiótica, na verdade, é? Não há significados. É? Há apenas, vamos dizer, a tradução direta de uma realidade anátomo-fisiológica. Então isso aconteceu. Quer dizer, você pega o fenômeno do sexo e do amor, você o despede todas as significações acumuladas pela cultura, pela religião, pela poesia, etc. E volta para a codificação assemiótica. Lendo isto aqui, que foi, eu não sei quando foi publicado, mas isso aqui deve ser da década de 60, 70, já dá para prever tudo que vinha depois. Os bailes funk já estavam aqui. O baile funk é um negócio da filhinha, né? Fazer a fila, 20 homens comem uma mulher, ela engravida e ninguém sabe quem é o pai. Já estava tudo aqui. Ou seja, isso não é um fenômeno carioca. É? O Brasil está cheio de sociólogos que vão lá explicar o fenômeno carioca. Né? É a cultura negra, etc. Você fala, não, meu filho, isso foi inventado em Paris e foi levado para o Brasil e alguém convenceu as pessoas a fazer isso. E daí, o que é? A criação de coelhos. Você dá um modelinho e todo mundo copia. E diz que é a expressão da sua cultura. Olha, esse negócio de expressão da sua cultura, eu vou contar um episódio para vocês. O Michel Weber, que era nosso professor de arte marcial, ele era muito amigo dos índios, ele tinha muita amizade com o índio, uma indiazinha que ele criava e tal, e vivia cheio de índio lá na academia dele, toda hora, e quando os índios ficavam doentes, ia lá para ele fazer massagem. E um dia ele estava dando aula de Tai Chi, estava explicando, e estava lá o cacique, não era o Marjoruna, era o outro, como é? Raoni, acho que era o Raoni. Era o Juruna. Não, não era o Marjoruna. Não, não, não, não, não, era um outro, um fortão. Era o, acho que era o Raoni mesmo, né? E o Michel estava lá explicando, olha aqui nessa luta, a energia sai pela palma da mão. Tal. E o Michel exemplificava isso, por exemplo, apagando velas com a mão. Ele põe a mão assim, apagava a vela. Né? Quer dizer, a coisa existia mesmo, tem algum fundamento fisiológico. Bom, passou o tempo, apareceu um documentário da BBC, né, sobre os índios do Alto Xingu, e está lá o cacique Raoni, né, explicando a luta indígena Uca-Uca. E ele dizendo, aqui nesta luta a energia sai pela palma da mão. Qual é a origem cultural disso? Era a Rua Pequetita, em Santo Amaro, São Paulo, onde um judeu francês ensinou isso para ele com uma luta chinesa. Isso é a cultura indígena, na sua mais pura expressão. É assim que as coisas se fazem, entendeu? Dizer, muita coisa que lhe parece, vamos dizer, expressão local, espontânea, uma cultura, não, foi algum intelectual que inventou e soprou para o idiota que saiu repetindo. É a criação de coelhos, mas é que estes, vamos dizer, fenômenos desse tipo na cultura do século XX estão em milhares de lugares. Você sempre procura a origem, você vê, bom, tem alguém que inventou com algum propósito e soprou aquilo e aquilo pegou. Claro que existem também fenômenos espontâneos, tal, mas a gente precisa aprender a distinguir uma coisa da outra. Então, os monstros de ininteligência que assomam nessa prosa atraem a nossa atenção. Não são de ininteligência, é de perversidade, de maldade. Né? Você imagina o que é você, vamos dizer, pegar toda, vamos dizer, a simbólica cultural criada em torno do amor humano e você descascar tudo e reduzir agora a um negócio de, né, imício pênis. Eu falei, bom, mas aí você caiu no reino da redundância, porque todo mundo sabe que é imício pênis. Alguém tem alguma dúvida, né, de que é assim que se faz? Não é isso? Então, você pode fazer essa redução para finalidades cômicas. Não é isso? Então, por exemplo, quando perguntaram para o Zé Guilherme Bertiol como é a sua vida sexual, perguntaram numa entrevista de televisão, né? E ele ficou todo sem jeito. Se perguntasse para mim, eu diria, ah, é muito simples, você pega o peru assim e... Com você não é assim? Então, essa redução para fins humorísticos, ela pode ser feita na realidade, as pessoas vão vivenciar isso, entendeu? E elas terão, vamos dizer, um certo prazer nesta redução, que transformará, então, a sua sexualidade desenfreada num ato revolucionário, encobrirá a coisa com um prestígio imenso, quer dizer, a simbólica, né, do amor, da afeição, etc, etc, foi substituída por uma simbólica de ódio revolucionário. Quer dizer, você não aboliu a simbólica, simplesmente trocou. Porque o ser humano não é capaz de condutas assemióticas. O homem é um animal semiótico. Ele colocará significado em tudo que ele faça. Então, ou é um ou é outro. Não é isso? Quer dizer, ou então, ou o sexo vai estar acompanhado de toda, vamos dizer, a simbólica matrimonial, amorosa, etc, etc. Ou estará acompanhado de uma simbólica de ódio revolucionário. É igual um episódio da xerereca satânica lá da... Sim, claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Eles falam que todo mundo comia todo mundo e aquilo era uma libertação. Sim, é um ato revolucionário, é um ato de ódio à sociedade burguesa a qual eles mesmos pertencem. Então, os monstros de ininteligência que assomam nessa prosa atraem a nossa atenção porque estão vestidos com um pedaço de teorias coletadas são resultados de batalhas já esquecidas. A teoria marxista da produção, a teoria sociologiana do significado, a teoria freudiana do complexo de Édipo. Todas elas, devo dizer, foram completamente refutadas pela ciência posterior, mas recuperadas de um jeito ou de outro pelos carniceiros parisienses, que lhes deram a vida fantasmal no vapor que subia do caldeirão revolucionário. Isso é verdade, quer dizer, todas as teorias elas já estavam desmoralizadas nessa época. Tá certo? Mas não importa isso. Né? Porque é a totalização, você não está aqui para descrever um fenômeno objetivo, mas para criar a objetividade de uma figura que você vai combater. Ela será objetiva não no sentido científico, mas no sentido sociológico. Ela passará a existir como grupo sociológico identificado, porque quando você os ataca, as pessoas se juntam para se defender. Você está entendendo? Então ela adquiriu uma vigência sociológica, por assim dizer. Há ainda uma outra ideia adquirida durante o período de autoexame do pós-guerra que não perdeu credibilidade. Uma ideia. Peraí, vocês não querem fazer um intervalo? Vou fazer um intervalo e passar para a pergunta, a segunda parte, né? Tá bom? Então vamos tomar um cafezinho lá. Pode fazer um teste? Pode. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Podemos ir? Então vamos lá, deixar a segunda parte para perguntas. Vocês pensem aí 2 minutos e vejam o que. Se tem alguma pergunta. Se não tem, eu mando todo mundo embora. As igrejas protestantes, elas foram de fato os núcleos civilizadores dos Estados Unidos, tá já? E o que que elas passam? Elas passam, claro, uma herança cristã, uma herança católica, que foi a mesma até 1500 e pouco, e passam mais algumas, vamos dizer, modulações que foram introduzidas especificamente por Lutero e Calvino. Mas é claro que essas modulações, elas são 1% do negócio, 99% é o cristianismo de sempre, tá certo? Então, são formas do cristianismo, sem dúvida, tá certo? E eu não creio que a ênfase especificamente luterana ou calvinista tenha tido grande peso nisso. Eu acho que o Max Weber exagerou monstruosamente nesta coisa de achar que foi a ética protestante que propiciou o capitalismo. Hoje nós sabemos que, vamos dizer, que os primeiros, quem começou a atividade capitalista no sentido moderno foram os próprios senhores feudais. Quer dizer, qual é a diferença do feudalismo para o capitalismo, né? A diferença é o modo de propriedade, né? Antigamente a propriedade interessava eram dois tipos: a posse da terra e a posse das armas, né? Mais adiante, a posse do dinheiro, que é uma coisa mais móvel, é que se torna mais importante, na medida em que os reis, para controlar os senhores feudais, precisavam de exércitos, e para exércitos precisavam de mais dinheiro. Então, de repente, a riqueza financeira adquire um poder, uma importância que não tinha antes. Mas os primeiros negócios capitalistas que surgem são os próprios senhores feudais que começam a indústria de construção civil e começam a criar cidades, etc, etc. Então, isso aí foi muito antes de Lutero. Em segundo lugar, você precisa ver a quantidade enorme de famílias nobres que se tornaram capitalistas depois, na época da Revolução Francesa ou antes. Então você não tem uma passagem nítida, uma delimitação nítida entre feudalismo e capitalismo. Não existe isso aí, né? E claro, a ética protestante pode ter incentivado uma outra pessoa, mas eu não creio que tenha tido este peso tão, tão grande quanto imagino. Professor, eu não sei se eu entendi muito bem ou se eu estou fazendo uma relação correta. Por exemplo, quando o senhor fala, citou o exemplo, se o machismo fosse tão opressor, ele não seria combatido. Claro. É correto também afirmar que, por exemplo, se o capitalismo fosse tão opressor, ele não seria combatido, e talvez o próprio proletariado, segundo Marx, deveria ter a consciência de classe, de ideologia de classe. Isso é quase que por definição. Quando você vê um regime realmente opressor e tirânico, quantos o combatem? Quase ninguém. Por definição. Então é correto. Você só surge, vamos dizer, um movimento de ódio ao regime quando ele é frouxo. Mas então o próprio proletariado, percebendo isso, depois o Marquise também percebendo, ele coloca aquela importância do lucro em proletariado, porque o proletariado já teria percebido que o capitalismo não é tão opressor, não é opressor e nem não tão mal também. Então daí vem a importância do lumpen proletariado. Mas veja, o lumpen proletariado também já estava sendo exaltado culturalmente nos próprios Estados Unidos desde 20 anos antes de Herbert Marcuse. Ele apenas sistematizou o negócio. Se você pegar o cinema americano, quer dizer, é uma idealização de gangsters e bandidos, né? O tempo todo. Não é isso? Então, por exemplo, é verdade que depois da escola de Frankfurt isso se tornou muito mais intenso. Hoje em dia, no cinema americano, o sujeito ser um assassino profissional é uma profissão como qualquer outra, profissão perfeitamente respeitável. Mas o Marcuse talvez tenha percebido isso O Marcuse teve mais influência no Terceiro Mundo, sobretudo no Brasil, onde ele ocupou um vazio. Nós podemos dizer que a proposta do Marcuse de que fazer do lumpen proletariado a classe revolucionária, no Brasil ela foi subscrita 100%. Esse pessoal que está no governo hoje, quando eles falam povo, eles se referem ao lumpen proletariado. Se a opção deles é, quer dizer, pelos bandidos, pelas prostitutas, pelos drogados, etc, etc. Não pela população trabalhadora, de maneira alguma. Olá, quando você compara o Brasil com os Estados Unidos, sobretudo na década de 70, que é quando o Marcuse tem a força no Brasil, a impressão que dá é que nos Estados Unidos praticamente não existe lumpen. O lumpen é pequeno aqui, não é suficiente para ser a base de uma revolução. Mas no Brasil, você tinha pelo menos uns 30% ou 45% de lumpen, né? Mas esse vazio que ele tentou preencher é justamente por causa disso? Porque o proletariado já não estava mais interessado em revolução alguma, porque ele mesmo tinha percebido que o capitalismo não é opressor. Não, isso aí já no tempo de Lenin já perceberam isso, né? Quer dizer, quando Lenin decide fazer a revolução com uma vanguarda para depois criar um proletariado, é porque ele já tinha percebido isso. A diferença do nunca faria, né? A ênfase do marxismo-leninismo é essa. O leninismo não espera que venha um proletariado, ele o cria, ele faz a revolução e depois ele o cria, né? E a previsão de Marx era a seguinte: é que os pobres vão ficar cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. Isso de fato não aconteceu, e isso é impossível de acontecer dentro de um regime capitalista. Isso só pode acontecer por interferência do Estado. Tanto que você vê que quanto mais você tem, quanto mais o Estado se mete na economia, mais acontece esse empobrecimento dos pobres e enriquecimento dos ricos. Mas isso é o óbvio, né? Quer dizer, na verdade, depois que o von Mises demonstrou que uma economia comunista é impossível, então só tem duas opções: ou você tem um capitalismo mais liberal, ou você tem um capitalismo mais estatizado. É só isso que existe. E esse capitalismo estatizado é a aliança do Estado com mais meia dúzia de grupos enormemente poderosos. Então isso é o que define a economia fascista. Só que a economia fascista é em escala nacional, eles estão fazendo isso em escala internacional. Então você tem uma espécie de fascismo internacionalizado. Isso é o que existe, isso é a única alternativa ao capitalismo. Ou você vai liberalizar mais a economia, diminuir o Estado, etc., e a coisa vai andar por si mesma, ou então você vai fazer uma economia planificada nesta base, que é o que faz os chineses, que é o que faz no Brasil, está fazendo na Argentina, em qualquer lugar. E aí é claro que as pessoas empobrecem. Você vê que no Brasil, com fome zero e tudo, o número de pobres aumentou proporcionalmente na última década e vai aumentar cada vez mais. Porque esta brincadeira estatal, ela custa muito caro, entendeu? Né? Quer dizer, você, o Estado ser o mediador de todas as relações, né? Você não pode fazer amizade com uma pessoa sem que o Estado interfira, você não pode namorar, você não pode levar uma garota para um motel sem que o Estado esteja lá presente. Eu digo, bom, isso custa muito dinheiro. Tem que o agente estatal é sempre profissional, ele sempre paga. Então é claro que qualquer regime, quanto mais estatizado, mais é ineficiente. Mas isso é quase que por definição. E o senhor acredita que o proletariado já não estava mais interessado nesse tipo? Ele nunca esteve, desde o século XIX ele nunca esteve. Se você pegar a história da liderança comunista do mundo, qual é a origem social de cada um? Eu só vi um proletário, dentre os grandes líderes do comunismo, só vi o Georges Marchais, que era presidente do secretário-geral do Partido Comunista Francês, ele era um cara do operariado, era o único. O resto era tudo outra coisa. Você tinha até nobres, cara que vinha da nobreza, do clero, filho de banqueiro, filho de latifundiário como Trotsky. Fidel Castro. Então, vamos dizer, a chamada ideologia proletária é uma coisa inventada. Assim, a ideologia proletária, assim como a ideologia burguesa, uma não é proletária, a outra não é burguesa. É um grupo intelectual que cria um esquema idealizado e o veste em certos grupos sociais, na esperança de que esses grupos sociais comecem a se comportar desta maneira. É certo? Mas. Sim, claro, um processo, no fundo é um processo de totalização. Quer dizer, embora só o Sartre tenha expressado a totalização, esse processo já estava, de alguma maneira, embutido em todo o pensamento social desse pessoal esquerdista há muito tempo. E, na verdade, falar pensamento social esquerdista, praticamente só existe pensamento social esquerdista. 99% das propostas sociais são esquerdistas, incluindo nazista e fascismo. O fascismo, de onde saiu? É uma dissidência do Partido Socialista. E na Alemanha, a mesmíssima coisa. Quer dizer, aí é sempre o movimento revolucionário. É mais fácil, em vez de usar a direita e a esquerda, é mais fácil dizer, bom, esse é o movimento revolucionário. Dentro dele tem muitas alas, uma que você chama de direita, outra que chama de esquerda. Mas onde você tem, vamos dizer, uma proposta de você criar uma sociedade nova, de você virar a sociedade de cabeça para baixo, por meio de uma centralização do poder, você tem uma mentalidade revolucionária. Né? E justamente na medida em que a ideia de conhecimento verdadeiro, objetivo, vai sendo corroída, né, por dentro pelos próprios filósofos, eu acho que a tentação de você criar um outro mundo se torna maior. Mas, bom, já que não existe verdade mesmo, vou fazer a coisa do meu jeito. É um pouco Nietzsche, né? Não existe verdade, eu sou o super-homem, eu crio, eu sou a lei. Eu sou a lei, eu sou a verdade. Então, é do jeito que eu quero. Na verdade, qualquer garoto de 14 anos pensa isso. Pode até usar, né, argumentos de outro tipo, ele pode falar, usar a palavra verdade, a palavra mentira, ele pode usar, mas essas palavras não têm, vamos dizer, o conteúdo, o referente efetivo. Né? Se você, qualquer bandido que você acusa, ele vai dizer que são mentiras. Oi. Mas e a quem interessa tudo isso daí? Qual é a cada um que está metido nisto, meu Deus do céu. Pois é, é um interesse difuso, é um interesse particular de grupos, é um interesse de uma escola, é um interesse de um grupo governante. Não, me parece o seguinte, você tem, por um lado, você tem já o movimento revolucionário que vinha de antes e que se consolida em enormes esquemas de poder, como a própria União Soviética, e daí tem o interesse de autopreservação e de crescimento. Mas eu acho que a raiz disso tudo é interesse individual mesmo. Sim, o desejo de poder, né? A vontade de poder é uma coisa que, a hora que você abriu, estampou isso aí, ninguém segura mais. Se você oferece isso para um garoto de 12, 13 anos, ele vai pegar. É interesse pessoal de poder? Mas sem sombra de dúvida. Aumentado ainda pelo medo. Quanto mais medo você tem, mais poder você precisa para se defender. Então, quanto maior a confusão social, menos a pessoa tem onde se apegar, menos ela tem a referência da verdade do erro, mais se sente desamparada e ameaçada, e, portanto, maior a necessidade de poder. Quer dizer, é um mecanismo que se cria a si mesmo. Você cria o caos, dentro do caos as pessoas precisam de mais poder, o poder cria mais caos e assim por diante. Isso não para mais. Mas isso até uma determinada época da humanidade, isso estava represado, isso não havia. Até o começo da Revolução Francesa não havia. Claro que estava represado. E a única maneira de lidar com isso é represar. Porque se você transfere isto para um debate intelectual, no debate intelectual você não tem chance. Quer dizer, como é que você vai discutir com um sujeito que acha que a verdade é apenas um instrumento de poder que você está usando para sacaneá-lo? Né? Se você provar que tudo está falando a verdade, pior ainda. Como é que você faz para lidar com um psicopata que quer, sei lá, matar a mãe? Você vai discutir com ele? Não. Você tem que pará-lo de alguma maneira, né? Então, a única resposta a isso é uma atitude de força, não tem outro jeito. E na hora que ele te acusa de ser opressor, fala, bom, então já que você quer me matar porque eu sou seu opressor, não tem outro jeito, eu vou ter que oprimir você. Mas até um determinado período, parece que quem restringe isso tudo é a cristandade. Claro que é, claro que é. Pelo menos no mundo ocidental. E no mundo oriental, quem segurava? Não sei, sempre teve instituições religiosas que seguraram isso. E depois, você veja, a ideia mesmo desse individualismo moderno, falei, isso aí custou muito para penetrar no Oriente. Não penetrou até hoje? Que individualismo você tem nos países islâmicos? Você não tem. Eles nem têm essa ideia, tá entendendo? Quer dizer, eles têm sistemas opressivos de estilo mais antigo, né? E que funcionam. Sempre funcionarão. Não existe o risco de acontecer isso nesses países? Olha, que a tirania, os regimes autoritários funcionam, está mais do que provado. O que nós não sabemos se funciona é a democracia. Pois é, ou seja, né? Que é um experimento novo e que já está indo para o buraco. Se essas ideias foram tão pervasivas no Ocidente, elas não poderiam ser pervasivas, por exemplo, na China ou nos países do Oriente Médio? Como é que eles estão tão blindados, tão bloqueados assim? Eles estão bloqueados porque eles estão apegados a instituições religiosas anteriores. O senhor não vê possibilidade de romper esse negócio? Na China rompeu, mas rompeu por meio exclusivamente militar. Esse não foi um movimento popular, não foi, houve uma guerra e o pessoal comunista se aproveitou da guerra e tomou poder. Por processo puramente leninista, quer dizer, foram direto ao ponto, não esperaram nem proletariado. Eles dizem a grande guerra operário-camponesa, mas não tinha nem operário nem camponês, só tinha intelectual armado. Tomaram o poder e imediatamente instalaram um regime totalitário. Os regimes totalitários são difíceis de derrubar, né? Você não tem por onde derrubar. Eles podem se desgastar. Então chega uma hora que o próprio governante não quer mais aquilo. Então ele entrega os pontos, como entregou na União Soviética. Sendo que o que vem depois, o que vem depois? A democracia, a liberação? Não, vem um caos e depois vem outra tirania. Isso que é exatamente o que aconteceu na Rússia. Já vinha de outra tirania. A democracia é uma possibilidade que apareceu numa certa parte do mundo, possibilidade muito limitada, depende muito da sorte, de uma convergência de fatores quase imprevisível, que foi possível aqui nos Estados Unidos e mais dois ou três lugares, e que já está falhando. Infelizmente o destino da humanidade é gemer sobre os tiranos, foi isso que sempre aconteceu. Você estuda a história, você vê, a tirania é quase constante. Agora, nós aqui crescemos, recebemos um pouco dos benefícios da democracia, estamos achando gostoso, etc, etc. Mas nós não sabemos se isso vai poder continuar. Quando você vê um caso como esse dos Estados Unidos, quer dizer, um país de 300 milhões de habitantes, a democracia mais velha do mundo, que tem a constituição mais velha do mundo, tudo estável, não consegue reagir contra um trapaceiro que chega à presidência da República com um documento falso e fica todo mundo desarmado, fala, meu Deus do céu, é aterrorizante. Não há nada que você possa fazer contra ele. Fala, não, se ele ajeitou os mecanismos direitinho, ele fica lá indestrutível. Nós não sabemos se a democracia é possível. Sobretudo em países como, por exemplo, você pega a história da Alemanha. Durante quanto tempo a Alemanha teve democracia? Durante 20 anos, entre duas guerras. Né? Daí implantaram a democracia cristã e falaram, bom, agora já está virando um sistema totalitário politicamente correto. Se tiveram democracia, depois tiveram nazismo. Daí, agora voltou a democracia, que legal. Mas daqui a pouco os próprios agentes da democracia começam a inventar esquemas de controle social, mais controle social, mais controle social, daí acaba a democracia. É isso que dizia o Jorge Benanosa, a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa dela. A democracia gera a ditadura. E o senhor acha que isso é do ser humano? Não, eu acho que isso é da ideia mesmo de democracia. Aquele negócio que o senhor fala de tudo, querer democratizar, cada vez querer democratizar mais a democracia? Claro, a democracia é um esquema limitado por sua própria natureza. Você começa a invadir mais território, ela se anula a si mesma. Mas ela é um estado de equilíbrio entre exigências, né? Isso é a própria definição, checks and balances, essa é a definição da democracia, né? Mas checks and balances não pode ser estendido, é autocontraditório, não tem como fazer isso, né? Poderia-se dizer que a democracia tem dentro dela os próprios germes da sua própria destruição? Sempre tem, ela sempre vem já com a sua destruição encomendada, ou por um jeito ou por outro. Por exemplo, você pode destruir a democracia por uma ameaça externa, como aconteceu na Áustria, por exemplo. A Áustria era um país rico, mas militarmente não era grande coisa. De repente se viu cercado pelos comunistas e pelos nazistas. Daí veio, né, o regime do Dollfuss, criou uma constituição autoritária, uma ditadura, na verdade, um regime muito bem intencionado, católico, etc. Você baixou lá uma constituição autoritária para parar com aquilo. Então, ou conseguia parar, ou seria invadido do exterior, que foi o que aconteceu. Os nazistas invadiram, mataram o cara, e pronto, daí veio um negócio pior ainda. Isso pode ser, você pode também criar um regime autoritário para enfrentar uma crise qualquer, uma crise econômica, por exemplo. Então, você aumenta o intervencionismo estatal para parar uma crise econômica, e acaba a democracia, daí você não tem mais como voltar. Isso, você vê, uma das coisas que possibilitaram a democracia nos Estados Unidos foi o tamanho do território. Porque se você se sentia, vamos dizer, oprimido num lugar, o que você fazia? Você andava um pouco mais e criava outra cidade. E foi lá, você fazia do seu jeito. E a hora que acabou o território, fala, bom, agora complicou o negócio, não tem mais para onde ir. Quer dizer, foi uma espécie de uma felicidade, ou descobrimos um continente inteiro aqui, e os índios que tem aqui não dá para povoar nem a cidade de Nova York. Né? Se você juntasse todos os índios de Nova York, daí ia faltar índio, hein? Eu falei, tudo isso, aquele território, só tem essas meia dúzia de índios, pronto, está para nós. Mas países então com uma estrutura social, uma fábrica social muito mais fraca, muito mais tênue como o Brasil, então praticamente não há solução. Claro, mas sem sombra de dúvida. Já na base, na origem. O destino do Brasil é o autoritarismo mesmo, vai ser um ou outro, de um jeito ou do outro. Se você pensar bem, durante quanto tempo o Brasil teve democracia? Também 20 anos, né? Quando terminou a guerra, né? E daí durou até 64. Terminou 64, pronto, veio o PT. Daí o pessoal de direita começa a falar golpe militar, golpe de intervenção militar. Bom, daí veio os milicos, faz outra ditadura. Ótimo, daí fica todo mundo revoltado, chama o PT de volta. Não vai sair disso. Eu duvido que saia disso. Jesus não prometeu o paraíso aqui na Terra mesmo. Pois é, isso aqui é desconfortável por natureza. O destino do ser humano é lutar mesmo. Agora, não quer dizer que você deva desistir de lutar para você preservar aquele mínimo de liberdade, sem o qual você não pode respirar, mas não se deve esperar muito. Não é isso? Então, quer dizer, a democracia é inviável, mas bom, ela pode durar mais um pouquinho, pelo menos esta geração e a próxima se beneficiam dela, que vem depois, não sei. É a culminância de todo um processo cristão que aquilo foi talvez o aqui nos Estados Unidos, eles conseguiram fazer a democracia porque eles conseguiram harmonizar as exigências do cristianismo com as do iluminismo. Então, obra de gênio, com as do iluminismo. Foi uma obra de gênio. Era uma coisa quase impossível, e no entanto, eles conseguiram fazer. Todos eles eram iluministas, todos eram cristãos. Falou, é como? Falou, aconteceu. Isso aconteceu aqui. Mas se você pensar bem, em que medida o cristianismo é compatível com a democracia no sentido, com a liberdade religiosa? Falou, não é compatível. Então, bom, nós podemos ter aí uma tirania cristã, chegar o jesuíta, manda em tudo. Põe na cadeia quem é contra e pronto, e fica assim. Para os cristãos vai ser conveniente, para os outros não. Ainda tem este problema, vamos dizer, do deslocamento de populações, vamos dizer, da transfusão de populações. Quer dizer, você tem aqui uma nação cristã, de repente é invadida por um monte de muçulmanos. O que é que nós vamos fazer com eles? Você vê que o Islã se defende disso, não deixando entrar ninguém. Quer dizer, você pode entrar, mas você não pode praticar a sua religião, só dentro da sua casa. Se alguém ouvir, você vai preso. E assim ele se mantém. Quer dizer, esses regimes totalitários, eles são estáveis por sua própria natureza. Eles duram. É mais fácil manter as coisas como estão do que mudá-las, né? Justamente a tentativa de mudança não faz parte da estratégia revolucionária. A gente não cai no outro lado da moeda, no reverso da verdade. Pra tentar manter o pouco de liberdade que existe, tem que ser um revolucionário. É o tal negócio, o número de revolucionários que acreditavam estar fomentando a liberdade era muito grande. Mas é o tal negócio, a liberdade de quem e por que meios? Não é isso? Quando o Robespierre diz nada de liberdade para os inimigos da liberdade, fala, pronto, mas essa é a definição mesmo da tirania. Você chama o que você está fazendo de liberdade, por quê? Porque você está livre. Hitler também amava a liberdade dele, evidentemente, né? Ele gostava que alguém o limitasse? Não, então ele é livre. Ele e o partido dele são livres. Eu não acredito que alguém queira seriamente a liberdade do seu inimigo. Você pode tolerá-lo até um certo ponto em que você o mantém sob controle. Não é isso? A partir do momento em que ele cresce, bom, ou você o estrangula ou ele acaba com você. Quer dizer, eu não tenho solução para isto. Eu vejo que a democracia americana foi a melhor solução já encontrada. Mas se ela é viável a longo prazo ou não, eu não sei. E tudo que está acontecendo aqui parece indicar que não é. Não assim a curto prazo, não é que vai acabar amanhã. Não, mas está periclitando. Né? Foi um experimento único, essa coisa, vamos dizer, da unicidade da América. Isso é verdade, a América é um fenômeno único, não tem nada parecido no mundo. Mas a confluência de fatores foi tão extraordinária que eu duvido que isso possa se repetir em algum lugar. Então a solução é, bom, vamos preservar a democracia americana e quem está se sentindo mal em outro lugar corre para lá. Mas daí corre gente demais e já bagunça tudo. Então, quer dizer, a América é um experimento excepcional. Quer dizer, o que eles chamam de excepcionalidade americana, isso existe mesmo. E nós não sabemos quanto tempo isso pode durar. Ninguém sabe. Você vê, na Europa, foram os americanos que implantaram a democracia em tudo quanto é lugar, na Alemanha, na França, na Itália, etc. Os caras já não conseguiram acabar, já não criaram tal da comunidade europeia que acaba com tudo isso. Para que criar a comunidade europeia? Inicialmente, nós temos que nos defender da União Soviética de um lado e dos Estados Unidos do outro. Temos que preservar a nossa identidade. Identidade europeia, a qual não existe, só existem as identidades nacionais. Então você cria esse bloco, imediatamente você acaba com as soberanias nacionais e você cria uma elite administrativa que não foi eleita, que ninguém sabe nem quem são os caras e que baixa a norma para a Europa inteira. Pronto, acabou a democracia. Um decreto. É? Um decreto. Ah, Então nós estamos aqui nos beneficiando de um restinho de democracia que existe. Eu creio que ainda dura algumas décadas. O prazo da nossa vida nós estamos mais ou menos garantidos. Se complicar a coisa no Brasil, vocês correm para cá. Por enquanto a gente ainda pode falar as coisas aqui, dentro de certos limites. É, tudo pode acontecer ali. Até aconteceu a democracia durante algum tempo. Na realidade, são terras de ninguém. Sim. Intelectualmente, ou como a Suíça, é um país que você enche de dinheiro, né, e que é muito bom para os suíços. O Uruguai é um caso parecido. Quem? Uruguai também, claro. Quer dizer, mas se você vê aqui, a democracia é uma exceção. A exceção mais longa e mais ampla foi aqui nos Estados Unidos. Se você pegar o que, que é, nós falamos da democracia ateniense. Eu digo, bom, quando aparece Platão, a democracia ateniense já tinha acabado. Né? Já estava de novo numa tirania. O próprio Platão participou da revolução, né, que acabou com a democracia e que depois acabou, ele mesmo se voltou contra ela, ele, Sócrates. Né? Então, aquilo foi um período muito curto também. São anomalias, né? Sim. Eu acho que o planeta Terra, ele é mesmo o Vale de Lágrimas, tá entendendo? É para isso mesmo. Mas há que se pensar também que há todo o resto do mundo. Eu sempre penso, bom, mas se aqui está acontecendo isso, mas e do outro lado do mundo que estará acontecendo, era assim, vejam, eles permanecem. Viviam numa tirania na China, na época dos imperadores, trocaram por outros tiranos. Trocaram por outro pior. Por outro pior. Sim, mas o povo se adapta a qualquer coisa. Rússia, trocaram os tsares para a grande massa da população, na realidade, modificou sim em termos quantitativos, mas em termos qualitativos a coisa ficou mais ou menos da mesma. Se era o tsar que era o opressor. Veja, a maior parte das pessoas mal tem tempo de garantir a sua subsistência. Não é isso? Então, não sobra energia nem tempo para você fazer política, nem para você pensar em coisa nenhuma. Então, quer dizer, bom, você tem a tirania. Nem percebi que era uma tirania. Claro, você não tentou exercer a liberdade, então ninguém vai te incomodar. Pode até incomodar se desconfiarem que você está fazendo isso. Mas, então, quer dizer, nos piores regimes você vai encontrar o mesmo sentido de vida cotidiana, que continua normal. Na pior situação, isso até durante as guerras isso continua. Teve gente que atravessou a guerra inteira, a Segunda Guerra inteira, sem ouvir um tiro, sem sofrer nada. Teve um monte de gente que passou isso. Só ouvia falar. Não, ao lado dos próprios campos de concentração, dos próprios locais, não sabiam. Não sabiam, exatamente. Não sabiam o que estava acontecendo. Estavam impressionados, não, mas mais do que lembra. E se sentiram ultrajados quando foram levados para os soldados americanos para ver o que estava acontecendo. Disse, não, mas isso não foram os lares. Agora, o fato é o seguinte, é que os meios de dominação, eles aumentam com o tempo, graças à tecnologia. Então é por isso que a coisa vai chegando a um nível apocalíptico, onde você diz, poxa, eu tenho saudade de Júlio César, Átila Uno, tá entendendo? Átila Uno não podia ouvir minhas conversas à distância, não podia fiscalizar meus e-mails, não é isso? Então, não tinha, você vê, então, o fato do serviço secreto, o serviço secreto é um fenômeno da modernidade. O serviço secreto começa a aparecer em tempo de guerra. Os Estados Unidos, até a Segunda Guerra, não tinham um serviço secreto para agir no exterior. Hoje, o serviço secreto está em toda parte. Né? Quer dizer, ele vai. Uma série de tarefas que eram da sociedade já são assambarcadas pelo serviço secreto. Então, o modelo da KGB, bom, ele praticamente se universalizou. E isso era desconhecido das tiranias antigas. Se você pensar, os imperadores chineses nunca pensaram numa coisa dessa. O imperador chinês não tinha a menor ideia do que acontecia no interior da China. Na verdade, o ser humano tem que ser controlado. Eu não sei se eu não digo, não é uma doutrina. Eu não acho que ele tem que ser controlado, porque quem vai controlar o controlador? Hã? Se você disser, não, ele tem que ser controlado, então vamos fazer um regime de força, etc. Mas é o seguinte, o elemento mais anárquico e mais destrutivo que existe é o próprio controlador. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que não existe regime confortável, nenhum é confortável. Agora, uns que são uns mais desconfortáveis que os outros, sem dúvida, são. Nesse sentido, por exemplo, mas uma via possível não seria a integração disso tudo através do mercado, por exemplo, como propõe o Fondesis, embora não exista isso? Isso é impossível, isso é absolutamente utópico. Pois é. Se você pegar umas revanças, você regular tudo, a lei do mercado passa a ser, vamos dizer, a chave de tudo, né? Em primeiro lugar, quando você compra alguma coisa, você não compra para vender. Você compra porque você dá algum valor para aquilo. Então você já escapou da lei de mercado. Não é isso? Então, se você universaliza a lei de mercado, tudo passa a ter só valor de mercado. Não existe mais valor de uso, só existe valor de troca. Ou seja, nada vale absolutamente nada. Né? E se as coisas são assim, então por que que os produtos vão ter qualidade se só o que interessa é o valor de mercado? Isso acontece no Brasil. No Brasil as pessoas têm essa noção, vamos dizer, o Brasil não é capitalista, é dinheirista. Né? Somente o dinheiro vale. Então você tem que fazer tudo para você ganhar dinheiro. Assim, e o que que você vai comprar com dinheiro? Alguma coisa que foi feita, mal feita, porque também foi feita só por dinheiro. Né? Então tudo perde o valor, a vida vira um inferno. Só que eles acham que isso é capitalismo. O Brasil é uma espécie de exemplo do capitalismo reduzido à sua fórmula econômica da mais-valia. Porque não há outros valores. Agora, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ter uma terra e formar uma família. Aí dá já dois valores que não são de mercado. Você não faz uma família para vendê-la. Não é isso? Então é um valor de fora do mercado que modela e emoldura e limita o critério de mercado. Então isso já é a prova de que você querer universalizar um valor de mercado é como você querer universalizar a democracia. Aquilo vai crescendo, chega um momento que a coisa se autodestrói. É sempre assim, quer dizer, você vai pegar uma característica, um aspecto das coisas e universalizá-lo. Na hora que o aspecto predomina sobre a coisa inteira, você fez a propriedade predominar sobre a essência. Entendeu? Claro, você, conforme a sua preferência, você pode gostar mais de uma propriedade ou das outras. Não é isso? Você pode, por exemplo, preferir, vamos dizer, o aspecto sexual, o prazer. Então tem a teoria da livre circulação do prazer. Não é isso? E isso vai então governar toda a sociedade. A sociedade vai ser, vamos dizer, uma imensa troca de prazeres. Eu digo, faça isso, você vai ver que inferno que vai ser. Porque essas coisas como a liberdade, o prazer sexual, o mercado, são coisas insubstanciais, elas não existem em si mesmas. Elas só existem como propriedades de coisas. Entendeu? Então nenhuma propriedade pode tomar o lugar da substância ou da essência. Não é possível isso. Mas praticamente todo o pensamento moderno é constituído disso, quer dizer, o culto das propriedades. Entendeu? A própria noção econômica de propriedade, que é apenas uma a propriedade, é uma propriedade do ser humano. Mas na hora que você começa a explicar, até por exemplo, o valor da vida em função da propriedade, como fazem os liberais, eu tenho direito à vida porque a vida é minha propriedade. Não é isso? Então, se é minha propriedade, eu posso vendê-la. Não é isso? Bom, isso é o que os filósofos mais sérios pretendem fazer, mas isso aí nunca termina. Né? Agora, o número de deformações desse tipo que apareceu na modernidade é um negócio monstruoso. Todo mundo que descobre alguma coisa coloca aquela coisa no centro de tudo e quer explicar o universo em função daquele negócio. Quer dizer, o Freud que descobriu o id, ego, super ego, o Jung que descobriu os arquétipos, o Saussure que descobriu a estrutura da linguagem e assim por dentro, depois vir a explicação universal, digo, são todos loucos. Por que o cara não diz, olha, eu descobri mais uma coisinha? Ninguém quer, todo mundo quer descobrir tudo. Isso é uma característica própria, tem o Paul Johnson que fala no livro Deus dos Intelectuais, né? Quer dizer, vezes uma característica própria do intelectual. O cara, ele acha que descobriu a pedra e a partir da visão dele, ele explica o mundo inteiro. Mas isso também é uma característica da modernidade. É. Se você estudar toda a história da filosofia medieval, ninguém tinha essa pretensão. Todo mundo sabia que estava botando só mais um tijolinho. Por quê? Como era a filosofia na Idade Média? Era uma filosofia universitária, em primeiro lugar, uma filosofia de profissionais. E o nego mal tinha uma ideia, já que toda a congregação caía de pau em cima dele. Então ele, o sujeito vinha, né? Ele vinha que nem um leão, daqui a pouco amansava. Falei, peraí, vai bem assim, eu sou só mais um. E depois eram todas pessoas, todos indivíduos cristãos, eles tinham um senso moral desenvolvido, ninguém ali estava de sacanagem. Se você vê todos os debates filosóficos da Idade Média, são de uma honestidade exemplar. Porém, já tinha ali a raiz da sacanagem. Por quê? Porque eles constituíram isso numa profissão universitária. Né? E a profissão universitária, ela tem as suas exigências próprias, que não são as exigências da filosofia. Não é isso? Então, precisa a verba do departamento, precisa o chefe, precisa mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Então, você vê, até a filosofia medieval já estava contaminada disso aí. Você pensa, onde começou a decadência? Começou quando eles fundaram a Universidade de Paris. Tinha baixado um regulamento e criaram a profissão universitária. Portanto, você criou o plano de carreira. Não é isso? E, bom, é aquele negócio do Alexandre Zinoviev. Ele diz que qualquer que seja a sua área de atividade, você precisa conhecer duas tecnologias diferentes. Uma é a tecnologia daquilo que você vai fazer na sua profissão. Se você é sapateiro, você precisa saber consertar sapato. Né? Se você é engenheiro, você precisa conseguir fazer o cálculo das máquinas, essa coisa toda. Bom, então esse é o conteúdo da sua profissão. Mas, por outro lado, ela é uma profissão. E você precisa ter uma outra tecnologia, que é a tecnologia de como você vai lidar com os seus colegas, com o seu patrão, como que você vai subir na escala. Essa é uma tecnologia sociológica. É? E, na quase totalidade das profissões, a tecnologia sociológica acaba se superpondo à outra. Por exemplo, eu sou um péssimo engenheiro, mas eu sei subir na vida. É? Não é assim? Se você pensar bem, o que, que o Lula sabe fazer? Nada, só subir na vida. Então ele tem a tecnologia essencial. Então, a tecnologia do opinião social é, no fim das contas, a única que interessa. Isso, a academia está pregada. A profissão acadêmica é só isso, praticamente. Não é mais nada. Agora, se você soma isto com as limitações intrínsecas da ideia da ciência moderna, que é essa mesmo que o Baudrillard falou. É? Então, uma ciência cria uma linguagem especializada, uma espécie de metalinguagem, para lidar, vamos dizer, com a experiência comum da humanidade e aperfeiçoá-la. Tá certo? Mas é evidente que a tendência é você fazer com que a linguagem especializada, a sua metalinguagem, se substitua à linguagem originária. Então, em vez de você apenas elaborar a experiência comum, não, você pretende substituí-la. Por exemplo, se você vê que você pega uma discussão de casal, então um acusa o outro, você tem complexo de Édipo. Né? E o complexo de Édipo, por acaso, é uma emoção básica do ser humano, é um dado da experiência humana? Não, é uma teoria. Mas essa teoria já entrou na vida cotidiana e se torna um elemento da experiência. E começa a modelar a experiência. E é assim que acontece em tudo. Né, quando Frege inventa a linguagem artificial da lógica matemática. Né? E muito bem, com esse instrumento aqui nós podemos examinar a linguagem comum e torná-la mais precisa. Mas daqui a pouco ela começa a impugnar a linguagem comum e se substituir ela. Então só pode ser verdadeiro aquilo que possa ser expresso na linguagem da lógica matemática. E o resto? Ah, o resto é sentimento, é fantasia, é emoção, etc, etc. Então você tem isto, que é um problema estrutural do próprio conhecimento. Soma com o negócio do Zinoviev, né, da habilidade sociológica que se superpõe à habilidade substancial, e soma com a totalização. Onde é que isso vai parar? Né? É o caos contemporâneo mesmo. Partindo dessa ótica, o senhor está de acordo que isso é, que não há uma vontade universal por trás disso, não há um grupo por trás disso. Há um negócio chamado capeta. Essa é a única explicação, né? Aí o negócio do Norman Mailer, quer dizer, proponho que se aceite a existência do diabo como uma hipótese científica. Eu já aceitei. Você não tem como integrar essas coisas, mas a quem interessa semelhante quadro destrutivo? Ué, quem só se interessa pela destruição da espécie humana? É um ser espiritual que existe para isto, chamado demônio. Não é isso? E ele é muito esperto. Então voltamos, vamos dizer, ah, você quer uma explicação substantiva? Fala, bom, você tem a luta aqui entre os anjos e os demônios o tempo todo. É isso que está acontecendo mesmo. Não piora mais porque Deus não deixa. Só por isso. Entre imaginação e fantasia, né? E diz que com o declínio da alta cultura a gente para de utilizar a imaginação e se apega à fantasia, e vai dar o exemplo da pornografia. Sim, isso é verdade, tudo isso acontece, mas acontece que a força decisiva aí não é humana. Você tem interferência demoníaca e divina mesmo. É ali que se decide a coisa. O resto aqui que nós fazemos aqui é só superfície, mesmo alta cultura. Agora, o fato é o seguinte, a interferência demoníaca existe, a interferência divina existe. Não é o assunto do nosso curso aqui, mas ela existe. E nós podemos comprová-la experimentalmente. Tá certo? Só que nenhuma das duas está à nossa mercê. Sem religião, sem fé, talvez algo como não seria. Mas isso é a grande ilusão do século XIX. Isso aí é o. Quer dizer, a cultura, as artes vão se substituir à religião. Pelo menos acontece o seguinte: quando você fala arte e cultura, arte ou religião são coisas que os seres humanos estão fazendo. Tem uma série de atividades, que se chamam de arte, outras que se chamam de ciência, outras que se chamam de religião. Tudo isso são atividades humanas. Nada disso vai decidir. Né? Mas tem um negócio que chama interferência divina. É uma ação do próprio Deus. Interferência do próprio Deus no curso das coisas. É isso que decide. E esta, vamos dizer, esta é a diferença fundamental. Isso não depende nem da sua religião, nem da sua alta cultura, nem de coisa nenhuma. Depende do arbítrio divino. Que você pode pedir, você pode solicitar. E às vezes funciona. Na verdade, não é nem às vezes. As preces funcionam. Se você perguntar assim, o sujeito que acredita em socialismo, quantas vezes o socialismo atendeu às suas expectativas? O sujeito vai dizer, nenhuma. Daí você pega outro que acredita em Deus. Quantas vezes Deus atendeu às suas preces? Há um montão. Nem sempre, mas em geral ele atende. Então, o que é mais lógico? Acreditar em prece ou acreditar em socialismo? Essa conclusão eu cheguei há muitos anos. Falar, melhor rezar, porque de vez em quando funciona. E o socialismo não funciona nunca. Mas esse místico é o que? Isso é místico. Não. Mística é uma atividade humana. A mística não decide nada. É que a gente está acostumado em buscar soluções por meio da ação humana. Não é isso? E por meio da ação humana, nós sempre chegamos a problemas insolúveis. Mas existe uma coisa que é a interferência divina. Né? Se não existisse, isso aqui já tinha acabado. Agora, se você disser, não, nós precisamos resgatar a consciência religiosa. Eu digo, mas a religião é só mais uma coisa que você faz, meu Deus do céu. Nós não precisamos de religião coisa nenhuma, precisa da ação de Deus. É muito diferente de religião isso aí. Bom, eu estudei negócio da religião comparada há muito tempo. E no fim cheguei, eu falei, meu Deus, tudo isso é tão vazio. Porque tudo isso são coisas que você pensou a respeito de Deus. Eu digo, o que Deus pensa a seu respeito? É? Nós vemos que às vezes ele age. É isso? E as marcas da ação divina, elas são visíveis. O próprio Cristo, ali, no Evangelho de Mateus, quando pergunta para ele se ele é o Messias e deve esperar outro, o que que ele, é João que manda perguntar, eles vão lá a João e digam o que vocês viram e ouviram. Vocês viram os cegos enxergando, vocês viram o paralítico andando, você viu o leproso aparecer curado, foi isso que você viu, né? Vai lá e conta para ele. Então, Cristo deu o método experimental. Não é isso? Então, a ação divina, ela é visível e ela é comprovável. É por isso que eu digo, bom, estudo dos milagres é coisa essencial. Agora, você vê como é que os caras procedem aqui. O Kant quis provar que nada existe para nós além da experiência sensível e das estruturas da razão. Falou, bom, portanto, todos os fenômenos místicos, etc., é tudo furado. Né? E milagres também. O que que ele estudou para ele dizer isso? Ele estudou as obras de um místico maluco sueco chamado Swedenborg. Mais nada. É? Eu digo, mas o seu material é muito pobre, meu filho. É? Eu queria ver se botar um canto lá junto com o Padre Pio e falar, estuda isso aí e dá uma explicação. Quando você vai estudar os milagres efetivos, e note bem, a igreja só aceita como milagre uma fração ínfima, mas você pode se manter nesses aí. Tá certo? Então você vê que a ação divina ela realmente existe. E não tem, veja, todas as tentativas que você faz para explicar isto, por que que elas não funcionam? Porque, primeiro, você começa por falsear o fato. Você já reduz o fato a uma espécie de fatos semelhantes. Por exemplo, aqui você tem um negro que era cego e voltou a enxergar. Então você tem a cura da cegueira. Você já inclui aquele caso específico numa categoria geral. E você vê que existem várias explicações possíveis. Mas o que acontece na cura de uma cegueira? Foi simplesmente a cura? Ou foi o entrelaçamento de fatores? Por exemplo, a menina que não tem pupilas e que foi lá para o Padre Pio e ele fez ela enxergar. Foi só isso que aconteceu? Ela começou a enxergar e falou, não, em primeiro lugar ela foi lá. Né? Por que que ela foi lá? Porque ela acreditava que o Padre Pio podia interceder por ela. Não é isso? Então você tem essa conexão entre o pedido da intercessão, a intercessão e a ação divina. É isso que compõe o milagre. Tudo isso junto. Não é uma coisa separada. Agora, se você corta um pedaço da coisa, como se o milagre tivesse começado no instante em que o Padre Pio rezou, falou, você já bagunçou tudo. Está entendendo? Então, o milagre tem que ser descrito em toda a sua história. Daí você percebe que é uma ação divina mesmo. Agora, se você não. O que é a ação divina? É aquilo que não tem explicação científica. Eu digo, mas isso é uma definição científica, meu filho? É? Não ter uma explicação científica é um mero estado de coisas momentâneo. Não é isso? É porque tem alguns, a maioria tem explicações científicas. Né? Tem até aquele livro que o senhor recomendou, A Física do Cristianismo. Sim, tem explicações científicas possíveis. Mas só os fenômenos considerados no seu isolamento, ou seja, reduzidos à sua espécie. Portanto, vamos dizer, já com a sua característica individual totalmente apagada, ou seja, falsificada desde o início. Olha, o melhor material sobre isso é a vida do Padre Pio. Por quê? Porque é recente, está documentado, tem um monte de experiências. E ali você vê mesmo como é que a coisa funciona. Quer dizer, você tem um agente sobre-humano que está mexendo. Agora, por que a ideia de um agente sobre-humano tem que ser não científica? Eu não entendo por isso. É? Onde que tem um preceito científico de que só existem os agentes naturais e humanos? Onde que tem isso? Que ciência que prova isso para mim? Que ciência que estuda isso? Nenhuma. Então, o que a ciência não estuda, ela não pode opinar. Tem que ser fruto do racionalismo lá naquela época. Sim, isso é um pensamento circular. Agora, se existe uma coisa bem provada, por exemplo, a existência do demônio. Você sabia que existem mais depoimentos sobre ações do demônio do que depoimentos sobre as ações de qualquer ser humano que já existiu? Você tem mais testemunhas do diabo do que testemunhas da vida de Napoleão Bonaparte. Então você vai dizer, eram todos loucos. Só eu que tenho a razão. Com base em que você vai dizer isso? Você vê que é um irracionalismo em nome do racionalismo. Né? Então, é o personagem mais conhecido da história, meu Deus do céu. Mas que ele, só Jesus Cristo. E aí, quando ele chegou ao final, ele se converteu. Mas é evidente, só você começa a juntar os fatos. Você começa a juntar os fatos e chega a essa conclusão. Isso é uma confusão que só Deus explica. E ele já explicou, porra. Esse é que é o problema. Então, não é um problema para dizer, ah, uma crise religiosa, falta de religião. Falo, não falta religião, o pessoal está cheio de religião aí o tempo todo. Eles vão no Seixo Noyer, vão no protestantismo, vão no espiritismo. Não fazem isso o tempo todo. Se faltasse religião, o problema estava resolvido. Pô, é? Agora, religião é uma coisa, vai dizer, a ação divina é outra. Deus é uma pessoa, não é uma ideia abstrata, ele é uma pessoa. Ele age. É? Ele age, ele fala com a gente, ele interfere. Quer dizer, os nossos meios de conhecê-lo são muito deficientes, evidentemente. Mas isso não é culpa dele, é? Então, se você disser, olha, eu quero estudar aqui os vestígios da ação divina no mundo, você vai encontrar mais vestígios disso do que qualquer outra coisa. É? Não tem nenhuma teoria científica no mundo que tenha tantas provas quanto isso. É um negócio assim, arrasador, arrasador. Se você começar, vamos dizer, com os corpos incorruptíveis dos santos, né? Que estão mais de 800, que estão aí, estão guardados há 1000 anos, como se tivesse morrido ontem. Né? Isso só acontece na Igreja Católica, mais nenhum lugar. Se você disser, bom, eu vou procurar uma explicação científica. Eu digo, bom, então você vai me dar uma diferença científica entre uma diferença anátomo-fisiológica entre ser católico e não ser católico. Qual é o conceito anátomo-fisiológico de católico? Não tem. Então a sua ciência não pode estudar esse assunto. Não é simples? Então você tem que ter uma outra ciência. É o que... Como é que você faz a ciência? Em primeiro lugar, você tem que aceitar o fenômeno como ele é, do jeito que ele se apresenta. Em segundo lugar, você precisa ver se pela amostragem ele é significativo. O suficiente para você poder agrupá-lo e dizer, não, existe esta ordem de fenômeno específica. Né? E tem de haver um método para você estudar isto aqui. Sem tentar reduzi-lo a outro fenômeno. e sem tentar aplicar a ele as categorias de uma ciência onde aquele conceito não existe. Esse é o mesmo negócio dos antropólogos, está entendendo? Quer dizer, a antropologia não estuda a diferença de valor entre culturas. Daqui a pouco aparece dizendo que não existe diferença de valor. Mas como é que você sabe se a sua ciência não estuda isso? Se eu digo que parar de haver ciências que dão palpite sobre aquilo que elas mesmas declaram que não estudam, ah, tudo vai melhorar, sem dúvida. Quer dizer, mas este é outro, vamos dizer, quer dizer, eu dei uma conferência sobre o negócio de método para estudar o milagre. Está lá, What is a Miracle? Está na Eric Voegelin, na parte do Eric Voegelin, né? De bom, mas aquilo é só um começo. Se você pensar bem, aquela ciência lá não existe ainda. Mas você é da fenomenologia do milagre, não existe. Um deu um, falou um pouquinho aqui, outro falou um pouquinho lá, eu falei mais um pouquinho aqui, mas na verdade não existe. Então é um assunto que nem começou a ser estudado. Mas religião, nossa, o pessoal estuda religião o tempo todo. Mas de religião são diferentes concepções a respeito de Deus. Como é? Mais ou menos semelhante com o problema da linguagem que a gente está falando. O fenômeno é a ação divina. E a pessoa enxerga, só que cada um descreve isso de uma maneira. Daí surge as diferenças. Você começa a estudar as descrições diferentes. Você está falando o quê? De fatores humanos, né? Digo, bom, mas eu quero aqui uma ciência da intervenção divina. Ela não existe, de fato não existe. Ninguém criou, mas é possível criar. Só que, vamos dizer, você arrisca chegar a conclusões que parecerão chocantes. Não há milagre nos humanos, não há milagre nos humanos. É o que você tem, bom, você tem narrativas de milagres, você tem um monte. Só que tem o seguinte, não existe nenhuma religião que investigue os milagres. Nossa. E que os separe das suas falsificações. Isso só a Igreja Católica faz, os outros não fazem. Por exemplo, o pessoal protestante alega milhares de milagres, alguns deles são autênticos, sem dúvida, só que a gente não sabe quais são e quais não são. Até o Bispo Macedo fazia milagre. É isso. Eu digo, por exemplo, a cava, a pedra que fica lá, aquilo é uma manifestação de um milagre. Bom, sim, mas como é que você faz para separar o que é do que não é? Quer dizer, pelo menos essa criteriologia dos milagres a Igreja Católica tem e ninguém mais tem. É? Então, quer dizer, esse já é um começo. Quer dizer, a Igreja Católica, ela pelo menos se separa um grupo de fenômenos que podem ser estudados como manifestações divinas. Por exemplo, se você quiser chegar, quero descrever o que é a manifestação divina, bom, você tem um material aqui, separado do que parece apenas. É isso. Mas, por exemplo, os corpos incorruptíveis dos santos, isso aí ninguém tem. Só na Igreja Católica existe. Eu nunca vi nenhum. É, mas então, fazendo um resumo, então, muita coisa a respeito de lado, né? Muita briga, muito fosfato queimado. Sem sombra de dúvidas, sobre coisas que não existem. Uma a maior parte dos filósofos só escreve sobre coisas que não existem. Essa é a minha conclusão que eu já cheguei. Coisa frustrante também, porque como exercício intelectual é uma coisa. Agora, mas não é nem um exercício intelectual. Não é nem isto. Isso é também uma ilusão de exercício intelectual. Porque quem sabe exercício intelectual é você se esforçar para descobrir o que é e o que não é. Separar o que é do que não é. Quantos filósofos estavam afim disto? Muita gente falando simulacros, mas para erigir um simulacro também não. Então, em primeiro lugar, se eu acho que eu sou o primeirão que vai descobrir tudo e que estão os outros enganados, eu já comecei por me enganar a mim mesmo. Quer dizer, se a gente descobrir mais um pedacinho, isso já é uma grande coisa. Agora, se eu já entro ali com a impressão de que todos estão errados e que eu vou descobrir a chave de tudo. Mas eu comecei com uma ilusão monstruosa, como Descartes, ele entra com esta cabeça, porra. Então o senhor já é doido desde o primeiro dia, meu filho. Né? E nós te levamos a sério, em grande parte, porque a própria dissolução da religião faz com que você tenha necessidade de ídolos humanos. Não é isso? Então você cria o panteão dos sábios. E quando você vai ver, não são sábios coisíssima nenhuma. A primeira coisa que ele teria que dizer, se fosse sábio, dizer, olha, já descobri um monte de coisa, eu vou acrescentar mais um pouquinho se eu puder. Isso é a realidade. Não é isso? Mas olha, ele quer reformar tudo, Spinoza quer reformar tudo, Kant quer reformar tudo, Hegel quer reformar tudo. Epa! Quantos começos tem essa porcaria? Eu, sinceramente, eu acho que o número de filósofos que vale a pena estudar é muito pequeno. Quais são? Deu a bola, Platão e Aristóteles, você tem que estudar de qualquer jeito. Santo Tomás de Aquino, Don Scott, é isso? Leibniz, Schelling, e pronto, vai terminar por aí, não vai? O resto, fazer buraco na água. Então, você vê quando Schelling começa a estudar a filosofia da mitologia, ele sabe que ele está lidando com um legado de verdades que ultrapassa a cabeça dele. Ele sabe disso. É? Quer dizer, ele não está dizendo, ah, vou reformar tudo, criar tudo. Não, você tem um negócio gigantesco aqui, eu estou tentando mais ou menos ver se entendo o que está lá. Quando ele começa a filosofia da revelação, ele sabe que ele está lidando com verdades que o transcendem. Isso prova que não é louco. Não é? Não está fazendo bruxaria, como o Wegener diz que o Hegel está fazendo. É. Então, quer dizer, você tem uma medida real, vamos dizer, da pequenez humana, da limitação humana, que faz parte da sabedoria. Né? O senhor falando dessa questão de que os filósofos já entram querendo reformar tudo, me faz lembrar de um episódio na época que eu estava no ensino médio, tendo aula de Hume, aula de Kant e tal. Daí, um certo tempo, depois que a gente já tinha esgotado isso, uma menina ergueu a mão e perguntou para o professor, tá, a gente estudou tudo isso, mas qual desses realmente acontece? Pois é. O que é que funciona realmente? É muito pouco. Mas você não pode dizer que é um nada. E eu acho que quando eu leio Aristóteles, quase tudo que Aristóteles disse é verdade. Quase tudo. Tinha coisa que ele não sabia realmente. Outra que ele chutou. Mas, em geral, eu acho que a teoria da abstração dele está certa. Né? Agora, você veja, desde que ela não seja interpretada como um processo temporal, e sim como uma estrutura simultânea, né? Que pode depois se prolongar no tempo. Você pode voltar àquilo, pode voltar àquela sua percepção e analisar. Mas essa análise não vai acrescentar nada a ela. Eu acho que a teoria dos quatro discursos que eu mesmo expliquei do Aristóteles, eu acho que aquilo é verdade, eu acho que ele matou a charada de uma vez para sempre, tá entendendo? Não tem nada que acrescentar ali, só pode entender cada vez mais. A maior parte da metafísica do Aristóteles está certa. Tudo que ele explica sobre o método dialético da descoberta está certo. Quer dizer, é uma coisa que não acaba. Mas eu não conheço Aristóteles inteiro, mas tudo que eu estudei lá, falei, está certo. Platão também está quase certo, quase tudo. Santo Tomás também, Don Scott também. Tá, né? E quando eles divergem? Quando eles divergem, significa um negócio tão complicado que eu jamais vou conseguir resolver. Mas acho que se você estudar Platão e Aristóteles, você não perderá seu tempo. Estudar Santo Tomás, você não vai perder seu tempo. Don Scott, você não vai perder seu tempo. No próprio Schelling, você não vai perder tempo. Leibniz, você não vai perder tempo. Agora, eu acho que se estudar Spinoza e Kant, meu Deus do céu, é só decepção uma atrás da outra. Agora, do ponto de vista do estudante que saiu da favela e chegou na universidade, aquilo para ele é o panteão da alta cultura, assim, é o panteão dos sábios. Eu digo, mas os sábios não são tão sábios do jeito que você está pensando. E o arquissábio é aquele que tem a marca do divino nele, que foi dirigido pelo Espírito Santo mesmo. E é por isso que é sábio. E mesmo assim não é dirigido o tempo todo, não, tá entendendo? Professor, sobre a teoria da abstração de Aristóteles, onde é que tem alguma literatura sobre isso? Onde é que tem muita coisa sobre isso. Nossa Senhora, é difícil de exemplificar, mas isso eu li, por exemplo, o livro do Padre Hanna, que o meu professor, o Padre Laduzan, usava muito. Como é o nome? P. Hennen. H-O-E-N-N. H-U? H-O. É. E tem o próprio livro do padre lá dos anos mesmo. Né? Gnoseologia Pluridimensional, um livro mal escrito, mas muito bom. Mal escrito porque ele não sabia, ele não dominava muito o português, mas resolve o problema. Agora, se quer livro de teoria do conhecimento, o melhor livro de teoria do conhecimento que se escreveu são os livros do André Marc, M-A-R-C. Psicologia Reflexiva, em primeiro lugar. É um livro dificílimo, de umas 900 páginas, que dá um trabalho miserável para você ler, mas ele te recompensa amplamente, porque você lê, lê, lê e fala: puxa vida, isso é assim mesmo do jeito que ele está dizendo. Em francês, mas o André Marc tem tradução em espanhol. É. E eu, assim, teoria do conhecimento, eu nunca li nada tão bom quanto a Psicologia Reflexiva do André Marc. Nada. É insuperável. E não é um autor muito conhecido. Ele é o maior dos escolásticos modernos, não é esse? Chama Psicologia Reflexiva. Psicologia Reflexiva. Eu dei muitas aulas, basicamente. Traduzi, inclusive, vários capítulos disso aí que eu usava nas aulas no Rio de Janeiro. Ainda tem que puxar e recuperar isso aí e botar em circulação. Professor, salvo engano, o John Dealey, ele tem alguma coisa sobre isso, né? John Dealey, né? Sim. O John Dealey, tudo que ele fez na vida foi estudar o João de São Tomás e explicar aquilo que está ali, que é, evidentemente o homem tem razão. Sobre teoria do conhecimento, ele não fala algumas coisas? Sim, não, essa investigação que ele faz do negócio da semiologia modifica tudo em teoria do conhecimento. Né? Esta coisa do objetivo e subjetivo que eu estava explicando ontem, quer dizer, que não é um par de conceitos simétricos, né? Isso foi absolutamente fundamental. E o João de São Tomás já tinha chegado nisso, já tinha entendido. Você vai ver, às vezes, alguns semiólogo moderno, mais ou menos entendendo, quase entendendo, o Peirce chega a quase entender, né? Mas daí estão arranhando coisa com o bem diz o Mário Ferreira, esses caras vivem descobrindo coisa que os filósofos portugueses já sabiam. Só que ninguém lê os caras, né? A hora que você vai ler, você leva um susto. Então, o filósofo que vale a pena é o Mário Ferreira. Quem? O Mário Ferreira dos Santos. O que o Mário Ferreira faz? Ele está inventando um treco novo? Ele diz: não, não estou inventando nada novo, eu estou pegando simplesmente as teses que foram comprovadas ao longo dos tempos e organizando. Então, quer dizer, ele sabe que ele não é o primeirão. O que chama-se fazer as positividades, as verdades positivas que foram abundantemente comprovadas. Vou botar uma atrás da outra aqui para ver o que dá. Agora, isso não quer dizer que ele não descubra nada por si mesmo. Descobriu coisas assombrosas. Na hora que ele pega a série dos números, de 1 a 10, isso é o sistema das categorias. Pô, é de você cair de costas, como é que ninguém percebeu antes? Quando é óbvio que é. Né? Quer dizer, o Mário está entre os gigantes da filosofia. O Mário é um novo Platão. Não, não se iludam, não. Assim. Não, ninguém conhece. Mas, bom, quem conhecia Aristóteles naquele tempo? Aristóteles ficou conhecido 1.200 anos depois. Quando, na época, Aristóteles estava vivo, o que, que diziam dele? Ah, isso aí é um vendedor de drogas, isso é um charlatão, isso é um vagabundo. É isso que diziam, pô. Quem é o cara que disse? Ninguém lembra mais. Quer dizer, uma obra filosófica, ela, vamos dizer, ela rende muito aos poucos, tá entendendo? É uma obra para séculos mesmo. Né? E o Mário é para os séculos. Né? Então, quem quiser tirar proveito dele hoje, bom, você será amplamente recompensado. Né? Aí eu quando leio, sei lá, Descartes, o Mário, eu digo o Mário é maior do que Descartes, muito maior. Descartes descobriu uma outra coisinha. Descartes era ótimo como matemático. Descobriu a geometria analítica, não é pouca porcaria, é. Mas filosoficamente, o universo de Descartes é todo capenga, tudo. Porque falta a coisa central, que ele chama autoconhecimento. Ele não sabe quem é ele não sabe o que ele está fazendo. Agora, todo cego pode, fazer num quarto escuro, encontrar alguma coisa. Sempre alguma coisa se aproveita. Mas você não, o que eu acho bonito no filósofo, às vezes, é a centralidade. Quer dizer, o sujeito, ele sabe onde ele está, né? E a mente dele é harmônica, tem lugar para tudo. Entendeu, né? Isso você observa só em alguns poucos. Isso é um verdadeiro clássico. Né? O clássico não pode ser disforme. Ele tem que ter uma harmonia, um senso de conjunto, tem que tudo ter um lugar dentro dele. Como Leibniz, que dizia, bom, eu concordo com tudo que eu leio. Quer dizer, tudo tem um pingo de verdade, eu vou integrar no meu pensamento. Né? Eu não vou derrubar nada, não vou inaugurar um mundo novo. Né? E Leibniz também muita coisa se aproveita, mas muito. Leibniz estão descobrindo coisas até hoje dentro dele. E o Kant até hoje, você pega os kantianos, eles não se entendem contra Kant. Você faz uma pergunta, Kant é contra ou a favor da religião? Ele diz, olha, eu te dou muito doce se você descobrir. Porque até hoje, uns dizem que sim, outros dizem que não, muitas vezes pelo contrário. Então, não saberemos jamais. Quer dizer, mas você escreveu tudo isso e não conseguiu explicar este ponto? É simples, ele também não sabia. Nos Estados Unidos existe, até hoje, tem uma discussão, o pessoal protestante lê o Kant, lê e fica um a favor, outro contra, o tempo todo. Bom, então, amanhã continuamos. Está indo bem? Está dando para entender alguma coisa? Não, nada disso. Pois é, era 7 horas. Então, a aula acabou de acabar.